Evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto del sapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eternizar, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa bambu. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz é ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega 5:30, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Tá no ar Estádio 97 aqui na Energia. Oferecimento de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito pra ajudar nas suas contas? Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra e Gol. Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia 97. Boa tarde com chuva. E aí? Boa tarde. Opa, opa. Vereador, tá chegando. É, aqui boa ainda tarde. Não começou a chover, né? Tá vindo, mas ainda não começou. O prédio da conta sumiu. Tá chegando. 200 quilômetros de condicionamento. E se não tiver mais, hein? Assim que é bom, velho. Deixa os caras no tiroteio agora e na hora que eu for viajar. Mas é verdade, na hora que eu for viajar já não tem trânsito. É, galera, vai pra estrada. Eu vou pegar a estrada na meia-noite, meia-noite e meia. É a hora que os caras falam, né? Depois das 11. É isso aí. Ah, lógico. Meu muito Deus. Bem. E amanhã é depois da uma, né? É. Da tarde, né? É. Vamos aí, então. Então vai estar dormindo. É isso aí. Quê? Você vai estar dormindo. Amanhã que horas? Uma da tarde. Não, uma não. Meio-dia. Ah, acordando. É que acordando. O Sombra fica na televisão, zapeando, vendo. Ah, maratonas intensas de seriados gerais. Já viu o Black Mirror? Quê? Já viu o Black Mirror? Não. Qualquer dia desse precisa trazer o Sombra na segunda-feira pra falar de filme, seriado. O Sombra manja tudo. Deu o Black Mirror. Efraim Pedrosa, grande Efraim. Tudo não, mas é uma parcela legal. Então. Colocar o Sombra. Sombra, o Felipe, esses caras tudo louco. Manja, os caras manja, velho. Manja. Artista, sabe tudo, né? Artista, filme, de tudo. Veja bem, artista, filme, eu gosto só, mas não posso vir aqui e dar uma de... Ah, conheço tudo. Mas a gente é fã, né? Mas vocês têm. Gosto. Mas vocês têm base pra comentar. Eu acho legal isso. Deixa eu falar, olha, Walking Dead, Game of Thrones. Né? Sim. Legal, Westworld. Hã? Você gostou dessa? Westworld, eu vou te falar uma coisa. É um tanto, assim, interessante. Por enquanto, um tanto confuso o negócio. Qual que é o seriado? É um seriado novo. Westworld. Okay, é um tanto confuso, né? Mas tem muita coisa legal. Tem muita coisa bacana aí, né, cara? Tem. Black Mirror legal. É. Eu gosto de Homeland, eu acho fantástico. Homeland é... Aquele que estreou é bom? Empire. Pra você que gosta de música, Empire. Empire. Mas esse já tá rolando? Como é que é? É terceiro ano já. Porra, velho. É que os negros, sei lá, às vezes tem coisas que são boas, mas não tem uma audiência muito grande no Brasil. Não tem um apelo popular pro Brasil. Essa é boa, né? Então o nego, ele prefere passar, e com razão, o diretor do canal, ele prefere passar 35 vezes o seriado dos Simpsons do que botar num horário nobre aquele seriado. Mas eu entendo como que é a busca pela audiência e compreendo. Sei bem como que é o mercado. É bom esse Empire. Então tem seriados que às vezes eles são alocados em canais alternativos, em horário mais alternativos ainda. Então se você não for um cara fuçador... Ah, ferrou, né? Você tem que fuçar. Mas onde passa? Olha, vou achar onde? Passava no Fox Life, agora passa nos novos canais aí que a Fox colocou, que estão em... Procurar então, é legal? Vale a pena? É legal demais. E aquele que estreou é... Como é que é? Pra quem gosta de rap, black... É meu? Então é nóis. E atores bacanas... Eu gosto. Não, é uma coisa animal. E ao mesmo tempo tem um apelo legal, é bacana. 2021. Não, legal esse que mano, agora. Passa lá nos caras lá no marketing e manda mandar o chequinho da divulgação, né? Olha o boi dado agora. Mas o seriado é bom mesmo, cara. Não foi boi, foi um gado inteiro. Esse, você assistiu o seriado? Sobre? É top. 2021 é legal? Hã? Esse que estreou agora, 2021 chama. 2021 ou 2091? Uma porcaria, um lixo do inferno. Seriado feito lá no... Puta, eu achei que era legal. Nos cafundó do Judas do México lá, uma porcaria. Mano, eu pensei que era legal. Ah, bem foda, não é horrível. Mas o... Ele vende bem, né? O marketing é vende bom, bem. É horrível. Mesmo, é. Esse Empire não é com o Grandmaster Flash, não, né? Ô, louco, hein? Vários artistas participam do seriado e... Vários. Entendi. Antigos, novos, fala sobre a indústria da música, rádios e... É muito bacana. Bem legal, assista. O que eles precisam mudar também é o animal. Já acabou de dobrar o chequinho, viu, mano? Acabou de dobrar. Esse assista agora já dobrou. Vai mudar também, Dodô, Animal Planet. Animal Planet? Eu não aguento mais o guepardo pegando o cervo. Ah, tem que mudar. Ah, mas tem coisas que não tem como mudar, velho. Como que você quer mudar? O elefante vai ser sempre elefante. Eu não aguento mais aquele. A cadeia alimentar. Aquele guepardo pegando o cervo. Ô, Jean, diga. Falar em. Né, em pegar, em cadeia alimentar. Sim. Feriado, 4 dias, hein, Gê? Febril? É, você tá com essa voz meia fônica. Quem não tá febril? É. Quem não tá febril? É. Qual que é a recomendação? Você manda uma pra quem tá febril, uma pra quem não tá. Não, uma geral, porque mesmo febril é bom. Mesmo febril? Hoje é dia de extravaganza. Extravaganza? Opa! É mesmo? É dia de lamber a taça e encher o copinho. Boa, Gê. Entendeu? Eu entendi. Eu entendi. Lamber a taça, não, você encheu o copinho. Não vem você perguntar alguém. Olha a chuva agora. Não, agora a chuva chegou. Agora chegou, a chuva veio, hein? Ah, bom. Chuva cai. Pensei que lá vinha você perguntar. Bom, chuva que cai, chuva que deve cair por todo o litoral. Chuva de verão. Chuva que deve cair em todos os cantos por 4 dias seguidos. Não, para, o primeiro feriado que eu vou tirar. Isso é pra lá, amanhã a previsão é de chuva, cara. Na minha casa não vai chover. Na minha sala lá, no aconchego do lar, com a TV na cara. Mas você não precisa desejar o mal para as pessoas. Não tô desejando o mal. Tá. Chuva é vida. Eu sei que é vida. A natureza precisa de chuva. Mas num feriado com sol. As represas precisam encher. Isso eu concordo. Ou você quer continuar pagando a conta de água altíssima? Não, eu concordo, mas hoje, esse feriado, por favor. Você tá pensando em você. Sim. Eu tô pensando no macro. Essa chuva é boa, bota é pela água de reuso, entendeu? Reuso. É. Por isso você precisa pensar nisso agora. E a rinite que ataca as pessoas. Baixa a poluição. Melhorou aqui o canal. O sol tá aí pra vocês tomarem qualquer hora aí, tá aí. Seu chuva, Bento. Chuva, sol é mais fácil que chuva. E não, mas você precisa de vitamina D, cara. É, mas 10 minutos por dia nos braços e tá bom. Toma banho pelado no mar, eu tô. Toma banho pelado de chuva. No mar. Coringão, vamos lá, Bento. Tá o Edu Santos lá. Santos? Santos. Peraí. Falou do Santos ainda, faltou a chuva. Vai, Santos. Santos. Gol. Como é que é? Como é que é? Santos? Olha só. Diga lá, seu Bento. Vem negócio, hein? Vem. Então vai conversando. Presidentes de São Paulo e Santos se reúnem e conversam sobre troca. Deixa agora precisa ver quem vai. Quem vai, quem vem. Deixa eles quietinhos lá conversando. E o Santos acertou aí o novo Zeca, né? O lateral direito, Matheus Ribeiro. É porque ele joga. Ele é. Como é que os caras falam? Ambidestro. Chuta com as duas, pode atuar na lateral esquerda. O Zeca, ele atua bem nas duas. É. E segundo informações, aí, gente, chegando agora aqui, ó. Sim, fresquinha. Parece que o Santos pediu o Lucão, né, e o Michel Bastos. Lucão e Michel Bastos? Por quem? Sim. Por quem? Então, ainda não sabe ainda direito. O primeiro nome que ofereceram, o São Paulo negou, né? Foi o Thiago Ribeiro. E o Longini. Qual o Thiago Ribeiro? Thiago Ribeiro, lembra? Aquele Thiago que era do São Paulo. Ele tá no Bahia, lá. Ele é do Santos. Ah, o que salvou nós lá? É, inclusive, Bento, esse Thiago Ribeiro é aquele que jogou já no Santos, inclusive pertence ao Santos. Salvou o Parmeira lá. Esse cara aí tá encostado no Bahia, cara, ainda nem relacionado pra jogos. Ele não é ruim. Em reserva ele tá lá, velho. Inclusive, ele passou até por um período de depressão lá na Bahia, gente. Olha. Outro citado seria o Rodrigão, o Jean Mota e o Caju. Eu compreendo. Caju? Eu compreendo a rejeição pelo Thiago Ribeiro. Porque eu acho assim, tudo bem, o Michel Bastos não tá numa boa hoje no São Paulo, mas não é um jogador com problemas técnicos e físicos. É uma questão muito mais de ambiente para ele. Não acho que o São Paulo tão passe, tá, pegar o Thiago. Thiago Ribeiro tá baixo. Agora, é lógico, eu também entendo. Quando eu brinco aqui, olha, Michel Bastos por Lucas Lima, é óbvio que... Não vai acontecer. Isso jamais aconteceria, né? Faz parte aqui da nossa brincadeira. Agora... Há alguns outros jogadores aí que, dependendo da situação, poderiam interessar. Olha, Caju? Assim, eu não tenho muita avaliação do Caju. Mano, você que vê jogo demais. Jogador. O Caju lateral esquerdo do Santos? É. Caju é um bom jogador. Sombra, meia boca. Não colocaria em pauta aí pra contratar, não. Na boa. Sei, meia boca. O Jean Mota. Se fosse o Zeca, valeria a pena. O Caju não. Mas é que o Zeca já tem valor de mercado e tal. Olha, o Jean Mota é um menino promissor do Santos. As poucas vezes que eu vi como um bom jogador. Vocês não têm lá um jogador melhor que o Caju. Se tiver como na lateral esquerda... O Reinaldo é do São Paulo, tá na ponte e joga mais que o Caju. Hoje tem mais mercado. Tô falando no São Paulo. Todo mundo quer o Reinaldo. Paulo, ele volta agora. Quem está? Se vai voltar, então não precisa do Caju. O mundo quer o Reinaldo. Mas ele volta agora, o jogador é do São Paulo. Tudo bem, mas quem está lá, eu tô dizendo agora, hoje, no São Paulo, o mundo quer o Reinaldo. Caju é um bom jogador. Olha, me arrisco a dizer que no final do campeonato, se tiver uma premiação, o Reinaldo vai ser top 3 lateral esquerdo. Caju é um bom jogador. Mas o Reinaldo, Sombra, apesar da torcida do São Paulo detestar o Vasco, mas na Ponte Preta ele foi bem, cara. Eu sei, eu não quero ele de volta. Bem, meu, lá. Eu não quero ele de volta. Então vocês não querem? Por quê? Ele é bom. Porque eu entendo que ele foi bem na Ponte. Jogou bem na Ponte, eu entendo. Mas não tem ambiente pra ele jogar São Paulo. Não tem, não. De repente... Não adianta você pôr um jogador que vai entrar em campo e a torcida... O cara não vai ter direito de errar um passe. Mas precisa parar com isso também. Queima. Parar. É isso. A gente vai chegar agora na torcida e ficar lá com alto falante. Não vai o Reinaldo. Você viu o Wesley? O Wesley foi a mesma situação. O Wesley foi jogado pro time de cima do Santos, não se deu bem. Foi emprestado e aí voltou e arrebentou. Bom. Entendeu? Falando do tricolor, já vamos emendar. Foi isso o Santos? Mais nada? Tá bom. Mas estão sentados negociando? Tá bom. Ok. Semana também o Leque e o Modesto. Você viu o Leque e o Modesto no barzinho, os dois? Tomando um choppinho. Tá certo, né? Não precisa de muita ponta. Tamo aí, bicho. Tamo aí. Eles são humildes, eles são humildes. A gente tem que mostrar certos dirigentes aí que não tem que ter sido. Tira aquela empáfia, né? Exatamente. Que o próprio São Paulo teve há tempos atrás. Exatamente. Sim. Né? Se distanciava, né? Pra que isso, cara? Você não precisa da tacinha de champanhe pra mostrar que... É. Né? Foi legal pra caramba. Portas fechadas, ok, tamo aqui mesmo conversando. E daí, se tiver que virar, virou. É. E antigamente os clubes faziam... Tá lá, o Leco e o Modesto conversando. No, é isso? Era, no barzinho, tomando chope. Ok, estamos aqui conversando, cara. Até porque... Não precisa ter essa... Os caralinhos e depois os outros vão lá e vou mandar um intermediário falar com o intermediário. Futebol cheio disso, de intermediários, Até porque Modesto, ele Modesto tem que ser assim lá. Mesmo. Exatamente. Pelo nome Modesto. Dele. O Modesto tava lá tomando, nome. Um sexo, um besouro. Sexo de soro demais. Melhor do que tomar processo, né? Soro com energético. Nossa, que porrada que você deu no Domênico. Não é melhor do que tomar processo? Muito melhor. Que porrada que você deu no Domênico agora, hein? Esses inquéritos bravos. Esses processos, essas buchas que você responde aí na justiça. Mas gente que não pode ficar mais andando por aí, né? Ô, Motinha e Sombra. Oi. E também tem uma conversa aí do Bigode. É, o Mano Menezes. Mantém, continua. Mano Menezes disse que tem Abriu o bico. Ele abriu o bico. Delatou aí que... Delatou. Que tem uma conversa com o diretor tricolor sobre a situação de William. Pode ser. O William Bigode também venha. Ok, acho bom. O jogador que faz gols é rápido. Dizem que pelo salário não. É muito alto o salário, a graninha do rapaz. É umas quatro pernas ele ganha lá? Aí o São Paulo falou, por essa grana Desculpa, quatro pernas, jamais. Paulo falou, por essa grana aí, não. Eu li hoje, que sabe por que o Marlos, o Wellington não veio de graça? Que o São Paulo pediu, os caras queriam lá 500 mil euros pelo empréstimo. 1,5 milhão, né? Aí o São Paulo colocou lá uma cláusula, o seguinte, não, traz de graça. Se vocês, por acaso, precisarem do jogador, né? A gente libera. A gente libera, mas coloca uma cláusula aí. Se o Marlos, que tá lá, for vendido, sim, por mais que 90 e tantos milhões de reais, 25 milhões de euros, a gente devolve o Wellington Ney ou a gente paga os 500 mil euros do empréstimo. Sim. Entendi. Mas diz que é muito, muito rara a chance do o Marlos ser vendido por 25 milhões de euros. O presidente gosta muito dele. Gosta muito dele, o cara. A torcida gosta. Titular absoluto. A torcida gosta dele. É ídolo dele, lá, né? É difícil ser vendido. Não, mas o Marlos era habilidoso, já que quando ele chegava na hora H, ele sempre tocava errado, né? Ele, inclusive, eu vi uns jogos dele, não sei se o Shakhtar pela Champions aí, mandou bem, meu. Tá jogando bem. O São Paulo deve trazer mais dois jogadores de bom nível. No nível, vai, não é bom nível, as pessoas falam, bom nível, o Cristiano Ronaldo, tá bom, bobão. É, de um nível aí do que a galera já viu, de jogadores que tiveram um passado bom. É, falam também que continuam as conversas com o Nilmar, eu não sei. Só gostaria que o Nilmar fosse, se viesse mesmo, fosse muito bem analisada a situação física, né? Porque o Nilmar machuca Olha que medo. Então, Sombra, demais, né? Repetindo a declaração do Marco Aurélio. Quando ele participou com a gente lá na Fox, ele disse agora recentemente, é claro, futebol de um dia para o outro muda radicalmente tudo, né? Aí o sentido. Parece aquelas frentes frias, né? Às vezes o negócio, o cara fala, vai chegar a frente fria daqui a 6 horas e não chega. Aí daqui a pouco ela fala, a previsão para amanhã é sol, amanhece do jeito que acabou de chover aqui. Então é um inferno. Mas o Marco Aurélio, naquela declaração que ele deu a respeito do Neymar, ele tinha dito que a distância entre São Paulo e Neymar é a mesma do Brasil para Dubai. É, o Nilmar. Não duvido, mesmo porque o Nilmar, ele é sempre em relação ao São Paulo, eu não sei em relação aos outros clubes. Neymar é do Barça, né? Nem vem. O Nilmar é sempre uma grana enorme que o cara pede. Sim. Pra jogar no São Paulo, sinceramente, o São Paulo, eu acho que não vai topar pagar mais do que um patamar aí equivalente aos seus 100 mil dólares, 350 mil reais, que é o que o São Paulo trabalha como teto. Então, Sombra, mas é que tem jogadores que você sabe que ultrapassa esse valor. Aí você pode chamar de qualquer outra coisa, por fora, bônus em participação de não sei o quê, mas enfim, tem jogadores que ultrapassavam esse teto que o São Paulo estipulou. É o caso do Luiz Fabiano, era o caso do Rogério Ceni, era o caso de outros jogadores que vestiram a camisa do São Paulo. Com relação à contratação do Nilmar, Sombra, é um cara que vale, cara. Vale a pena você pagar esse valor que ele pede, porque é um cara que tem qualidade. O problema é que a parte física dele não ajuda, cara. É aquele carrão que não sai de concessionária. Entendi. Não adianta nada, cara. Você gasta um caminhão. Tá certo? Aí você fala, pô, o cara vai resolver uns problemas aqui. O cara não joga. Então errou, não vale, né? Errou. Aí que tá, é o custo-benefício. Não adianta analisar somente o que ele pode render em campo. Tem que avaliar também toda a trajetória que ele tem, inclusive os recentes problemas que ele teve no joelho. Do mesmo lugar lá, eu ficaria de olho no Thiago Neves. Bom jogador, Thiago Neves. Bom jogador. Então, Sombra, mas é aquela pegada, cara. É igual o negócio do Wellington Ney. Se trouxer o Wellington Ney, que vestiu a camisa do Fluminense, é um bom jogador. Mas, mano, não existe alternativa. Não, mas é que tá. É, os números hoje do Wellington Ney... São ruins. Eles não são convidativos. A menos que alguém de São Paulo tenha visto o cara durante algum tempo lá, tenha avaliado a situação. O cara, em 3 anos de Shakhtar, Sombra, ele jogou lá 52 partidas. Aliás, 51 partidas. Eu sei disso. 12 como titulares e fez 3 gols, cara. Mano, eu sei. Mas a questão é, se você quer jogador que tá atuando em alto nível, primeiro que os caras não vendem. Não negocia. Não, não tem solução pro futebol brasileiro trazer... Por exemplo, o Wagner veio pro Corinthians. O Wagner também já teve grandes momentos no futebol brasileiro. Bons momentos. Bons momentos. Mas se ele estivesse muito bem, não volta. Nego que tá muito bem, não volta. É uma incógnita? É uma incógnita. Mas o que falta... Olha, o futebol brasileiro só tem duas saídas. Ou ele vai nas revelações que estão aqui, em jogadores promissores daqui, né? Faz aquela linha, por exemplo, Palmeiras contratou o Johan, contratou mais um menino aí, quem que é além do Johan? Quem que o Palmeiras contratou? Rafael. É o Veiga. Tá acertando, né? O Rafael Veiga. Veiga. Do Curitiba. São Paulo também tem interesse. Exemplo, esses são jogadores, mas ainda não tá assinado, não. Esses são jogadores novos. Ah, você não sabe, né? São jogadores novos, promissores. Assim como o Palmeiras trouxe também da mesma forma, trouxe o Tietchan e trouxe o Eric do Goiás. O Eric não virou. Tem um outro jogador, o Moisés, por exemplo. Ninguém falava muito do Moisés. Exato. Tava esquecido lá, não sei aonde. O Moisés, aquele jogador que você falava assim. Áustria. Ah, o Moisés teve um bom momento na Portuguesa. Mas ninguém lembrava. Ah, como que tá o Moisés, etc e tal. É sempre. E olha aí, ó, como é que tá. Só que o jogador, que a margem de risco ela é muito pequena. Esse jogador tá atuando em alto nível nos clubes. São jogadores caríssimos. Olha, então, o Wellington Ney, por exemplo. Mas, ó, o Tardelli, Sombra, é um jogador que hoje também não tá atuando, inclusive tá tentando rescindir o contrato. É um bom jogador, a gente sabe que é, né? E é um cara que é mais fácil você apostar as fichas nele, porque, no meu entendimento, a chance de erro é menor do que trazer, um Wagner, um Wellington Ney. É lógico, entendeu? Que o Tardelli ele teve um momento melhor recentemente do que esses que a gente está falando. Sim. Só que eu acho que é muito mais fácil, é muito mais difícil o Tardelli, porque o Tardelli tem muito mais gente de olho e disposta a pagar mais. Sim. Por exemplo, o Wellington Nem, tem gente, tinha gente de olho? Tinha, mas... Uma coisa que será foram que... antes, Só né? que eu não tenho dúvida que atrás de um Tardelli tem muito mais gente, o leilão é maior... Sim. O leilão é maior. O staff é maior. É. Então, por exemplo, então tem essa linha de jogador, como é a linha que o Palmeiras trouxe, investe como revelação de campeonato. Alguns dão certo, outros não dão. Normal, faz parte. Não existe 100% de acerto. Como o Santos trouxe o Yuri, eu acho que é um jogador legal. Ele trouxe o Yuri, né? E o São Paulo foi lá buscar a terceira, quarta, quinta pior revelação do Aldax e não deu certo o Ítalo. Horrível. Exato. Mas o São Paulo também já trouxe jogador que deu certo. Tentou. Podia ser que desse certo. Depois vai falar, tá vendo? O São Paulo foi lá e escolheu logo o que deu certo. Bom, por exemplo, muita gente fala que o São Paulo tem interesse no Sassá. O Sassá faz essa linha, né? Botafogo. Tipo revelação do Botafogo. É. Mas alguém garante que vai dar certo? Também não. Não existe a garantia de dar certo. A garantia daqueles que dão uma garantia maior de dar certo são jogadores que estão com salário mais alto, sabem do seu valor, o quanto estão produzindo. E o time de fora também vai esnobar. Por exemplo, quem quer o Lucas Prato? Todo mundo quer o Lucas Prato. O Palmeiras quer o Lucas Prato, São Paulo queria, se o Corinthians quer. Mas quanto é para você trazer o Lucas Prato? Deve ser muito mais do que para você tentar buscar. Eu não vou falar, por exemplo, o próprio Nilmar. Com certeza. Então, mas é que tá, Sombra. Você para analisar. A Libertadores ela serve até como um termômetro aqui para que a gente possa avaliar algumas situações. Por exemplo, o Marco Rubem. É um cara que jogou bem na Libertadores. Sim. E é um cara que não é extremamente valorizado. Não é um cara que vem ganhando aqui um caminhão. Não sei. Tá certo? O Marco Rubens já tinha um TRTT com um clube europeu. Então, mas o TRTT não virou. Tanto é que ele permanece lá. Mas, mano, entendeu? Vou te dar um exemplo de um jogador na mesma praia do Marco Rubens. O Inter contratou o Nico Lopes. Nico Lopes. O que aconteceu até agora com o Nico Lopes? Então, fortuna paga. Mas o Sombra, é que o Inter, cara, ele também não casou porque o time do Inter é uma porcaria. Quer dizer, não acho ruim, mas o time do Inter, na prática, não tava jogando bola. Desculpa, agora começou a jogar. Mas o Nico Lopes, cheio de problema. Sim, isso eu concordo. Mas se você coloca o Nico Lopes, Sombra, aí eu concordo contigo, num time como o Palmeiras hoje. Você acha que o Nico Lopes não faria gols? Faria. Mas, mano, se você põe o Nico Lopes hoje no Atlético Mineiro, faria gols. Mas o Nico Lopes veio e teve uma série de problemas. Sim, então, eu concordo. Se o São Paulo ou Corinthians tivesse contratado o Nico Lopes, eu falava assim, puta, que gelado, hein, meu? O cara só machuca, que porra, não vai. Mas qual é a garantia, você viu quanto, mano, que o Inter pagou no Renato Augusto? Mas todo mundo queria, sim, né? Sim, mas ó, o Corinthians quando trouxe o Renato Augusto, para que ele pudesse jogar, ele demorou um certo tempo. E depois que ele entrou, ele também tomou uma pancada na cara que ele ficou mais um tempo parado. Outro dia, o próprio ex-presidente de vocês falou, Renato Augusto veio aqui, ficou 2 anos se recuperando de alguma coisa, jogou 6 meses e foi embora. Não, mas eu não acho que tenha sido nessa proporção. Ele demorou... Ele ficou um tempão só machucando. Não, ele ficou, de fato, quando ele chegou, ele tava passando por aquele problema aí de readaptação. É. Depois ele teve também aquele problema que ele tomou a cotovelada no jogo do Campeonato Paulista. Mano, também ficou mais um tempão parado. Existe, o futebol tem mas essa variável. Mas ele jogou pelo menos um ano. O futebol, infelizmente, tem essa variável e não é hoje, sempre foi. Outro dia eu falei, o São Paulo contratou o Careca, que tinha sido a contratação mais cara do futebol brasileiro até 1984. O Careca ficou um ano, e eu lembro, Hélio Silva, da torcida do São Paulo, chefe da torcida uniformizada do São Paulo, no rádio falando... Meu amigo, trouxeram um jogador do Arapiraca. O pessoal metendo o pau no Careca, o Careca com gota, o caramba. 2 anos depois, o cara, meu... O Dario Pereira ficou 3 anos no São Paulo, machucado. Então, Sombra, Nico eu concordo Lopes, com você. Mano, onde tem sucesso o Nico Lopes? Ele agora passando aí pelo... Nacional. Pelo Nacional, que eliminou o Corinthians aqui na Arena. Não, mas se você assistisse os jogos do Nacional, você ia falar assim... Ele tava jogando bem. Eu quero esse cara no meu time. Mas a passagem dele pela Europa, e o RG tava falando a respeito disso, ele não tava bem. Ele jogou na Udinese, a porra toda, ele não jogou bem. Tava no Roma. Não, acho que era Udinese. Roma também jogou. Olha, esse papo que nós estamos tendo agora sobre esses jogadores que vêm de fora, Olha, o que vale pro Wellington nem vale pro Wagner. Não, mas ô Sombra, isso eu concordo nós contigo. Nós tivemos sobre o Ricardo Oliveira. Mas, por exemplo, Sombra, quando você acompanha o cenário, quando o cara trabalha, quando... É porque hoje também, Sombra, tem muita mamata por parte de alguns diretores e olheiros que cuidam desse setor de contratações, que eles esperam DVDs no colo e só analisam o jogador por DVD. O empresário tá na cara que vai colocar o melhor do cara dentro do DVD, vai colocar os melhores momentos. O que falta hoje pros times grandes aí também é colocar olheiros, de fato, pra acompanhar o jogador voltar, logo. Né? Saber... Isso é outra história. Então, saber quem são os caras, saber qual é o comportamento do cara extra-campo, porque toda a contratação envolve o risco, é como se fosse um negócio concordo. Qualquer, tá certo? Só que você consegue minimizar a chance de risco concordo. Olha, na contratação. O Cueva foi esse tipo de jogador. Mas é que tá, ofereceram o Borja pro São Paulo, o cara do Atlético Nacional, e o São Paulo não quis. Não quis, mas o Cueva quis. Ou seja, é um erro imperdoável. Eu hoje o jogador aí que é a sensação da América do Sul é o Borja, todo mundo, nossa, cara vale 10, mano, 20 milhões de euros. O Cueva, e o São Paulo exemplo, ignorou. O São Paulo ignorou, mas por outro lado, o Cueva deu certo, isso. Concordo. Eles estavam vendo o jogo do Peru. Estavam vendo um jogo do Peru. Eu li sobre isso. A comissão técnica do São Paulo estava vendo. Para analisar, acho que um outro jogador lá, que eu não lembro qual que era. Era contra o São Lourenço. Era um jogo desses. Não era do Peru, era do Toluca. Daí os caras falaram assim, porra, bicho. Olha esse Cueva aí, cara. Aí o São Paulo caiu lá de jogar contra o Cueva. Foram lá depois do jogo, no gramado, pintado, falou assim, baixinho, vem cá, vamos conversar. Aí marcaram uma reunião no estacionamento com o empresário do cara. A quanto é, quanto que não é, já 2 milhões e pouco de dólares. E trouxeram. Então, assim, aí foram ver, fazer uma análise dos números do cara, como que era o futebol. Foram buscar informação real. Ou seja, acertou nesse, podia ter acertado ou não no Borja, mas eu concordo com você. Eu, se eu fosse presidente de um clube, eu teria um olheiro, um morando na Argentina... Sim, morando no México e um na Colômbia. Como eles fazem aqui. Não, você tem que ir lá. Lá, vai no estádio, assiste jogo, vive o clima. Onde você vai assistir o campeonato colombiano? Não, Dito, você não entendeu. Os times lá, Barcelona, os grandes times, eles colocam. Eles fazem aqui. Os caras colocam, eles pagam pros caras aqui. Que time de futebol gasta 150, 200 mil, às vezes, com um jogador tão meia-boca? Com 200 mil reais, você põe uns 10 olheiros morando nos países sul-americanos. Põe lá cara de confiança, eu sei que é difícil ter gente de confiança, só assistindo, eu concordo com você nesse ponto. Tem que ter, cara, tem que ter. Então, porque hoje é muito confortável o cara ficar vendo vídeo no YouTube e esperando o DVD de empresário, cara. Serve. É ridículo. Tem base, os caras têm base. Então, eu acho, agora, como não tem isso, ou se tem mais ou menos, o que sobra pra gente ou é contratar revelações, ou pegar... O resto. Ou você sobe da tua base, antigamente ou assim, você sabia? Traz jogador que não tá dando certo lá fora, traz de volta. É um risco? É um risco. E você tem que se apegar ao que você viu desse jogador. Agora, por exemplo, teve um jogador que o Corinthians contratou que, pelo amor de Deus, esse nem na base do risco. Quem? O Jô, eu jamais teria atrasado. O Wagner, ok. O Wagner é mais uma incógnita, Sombra. Eu acho que na situação que o Corinthians se encontra hoje, o Corinthians ele não pode se dar o luxo de fazer isso. Uma coisa é o Palmeiras hoje contratar uma incógnita e falar, deixa eu ver se vai dar certo. O São Paulo, que não tá tão mal assim, vai lá e contrata um jogador e fala, deixa eu ver se vai dar certo. Porque... O São Paulo tá tão mal. São Paulo tá mal. Não, mas é diferente. O São Paulo hoje tem alguns jogadores, você pega lá, esse Cueva é bom jogador. Hoje no Corinthians, Domênico, o melhor jogador tem do Corinthians é o Rodriguinho. Esperança de melhora, cara. Né? É o Rodriguinho. Quando o seu melhor jogador é o Rodriguinho, é porque a situação tá crítica. Não, então o Corinthians hoje, Sombra, ele não pode se dar o luxo de trazer um cara que é uma incógnita. Tem que trazer uma certeza, cara. O São Paulo ainda tem alguns bons jogadores. Sim. O Cueva, aliás, olha, ontem. O Corinthians não tem nenhum bom jogador? Bom. O Fagner eu acho bom jogador. Foda também. O melhor do elenco, Domênico, é o Rodriguinho, cara. Você pega lá, Marquinhos Gabriel é um morto. Giovanni Augusto é um morto. Você pega lá, o Marlone é esforçado, mas também não muda muito. É. O Romero, idem. O Guilherme é outro morto. Você pega o meio campo lá, tem o Williams, tem Camacho, mortos. A zaga do Corinthians, a zaga que vai jogar, porque os titulares aí estão suspensos, ou foram expulsos, ou estão em seleções. O Corinthians vai ter que colocar, Domênico Gato, Pedro Henrique e Léo Santos, cara. Dois meninos, velho. Lateral esquerdo, olha, é o Marcial improvisado, cara. Ontem a seleção brasileira voou, o Neymar Prisma voou. Na direita, cara. Mas o eleito pela FIFA, o craque da rodada, foi o Cueva. Você é louco? Aonde você viu isso? Porra, foi. Então tá bom. Oh, tá mas nessa... o Cueva fez... Pera aí também. Pera Cueva lá, pera lá. Três gols, mano. Não, não foi isso. Ó, mas não tome isso. Ó. FIFA elege jogador do São Paulo o craque da rodada das Libertadores. Então, deixa eu falar. Deixa eu falar. Esse bagulho aí também da FIFA, é bom a gente tomar um certo cuidado. Essa mesma FIFA, sim, sim. A mesma FIFA diz que vocês são... Não, agora isso daí é um título legítimo. Quando convém. Peraí, uma coisa, uma competição organizada pela FIFA. Outra coisa, é um título e um rótulo que eles dão pra determinados jogadores. Essa mesma FIFA, ela colocou o Messi como melhor jogador da Copa de 2014. Vocês são de brincadeira comigo. Tá, a FIFA não é tão assim, mano. É a entidade, Domenico Gatto, que regulamenta o futebol. Só que ela tem alguns títulos políticos, cara. Então, por exemplo, tem título político agora. Cacete. Quando o Palmeiras, o negócio os caras falam, não vale. O negócio é o seguinte, uma coisa é você organizar um torneio, Domenico. Uma coisa é você organizar um campeonato. Outra coisa é dar um título pro Messi de melhor jogador da Copa. Como diria Benjamin Bach, que aqui não está o idiota, mas... Quando convém. Quando convém. Convém não. A FIFA tem que ser respeitada pela chancela que ela põe nos campeonatos. Mas, mano, você viu o jogo? Você viu o jogo? Mas não dá. Você tá de brincadeira. O cara fez chover, velho. Peru e quem? Me fala. Vamos lá, Peru e quem? Você tá de brincadeira. Quem que é Paraguai? Foi na casa do Paraguai, mano. Não importa, Paraguai. Tem razão. Essa semana do Cueva... Quem é Paraguai? Essa semana do Peru. Essa semana do Cueva foi o Peru. Ele tá balado. Jogou bem contra o Paraguai e, pô, no sábado pegou um time aí. Qual que é? Corinthians, respeita o Corinthians aí, o seu prédio. Tá vendo? Não adianta jogar bem. Só pegou o time. Só pegou o timinho. Timinho é o seu que depende do presidente rico pra poder estar como protagonista no futebol. Chupa aqui, o Palmeiras. Se não fosse o Paulo Nobre da Parmalat, você tinha fechado. O Palmeiras é exemplo de time a ser seguido, Mané. Só pra encerrar a manchete de São Paulo, fica aqui o meu apelo pra consciência de você, sócio do clube do São Paulo. Com o meu apelo. O quê? São Paulo vai ter em breve a votação da Assembleia Geral. Sim. Pela renovação do Estatuto de São Paulo, novo estatuto. Eu não tenho como obrigar ninguém a votar em nada, cada um tem a sua consciência. Mas você, sócio de São Paulo, tem a oportunidade de aprovar o estatuto que pode mudar a história do São Paulo para melhor. É verdade. Pelo amor de Deus, não deixe o São Paulo estacionado no passado. São Paulo é um clube em decadência. Ok, você está feliz que ganhou do Corinthians no sábado, mas o São Paulo, no curso da história, ele está decadente. Podemos reverter isso. Pelo amor de Deus. Vamos deixar o São Paulo muito mais próximo do que é uma organização empresarial, com gente profissional, capacitada e competente. Por favor. Então, em breve teremos essa votação. Você tem... Lógico, não preciso dizer isso. Qualquer um vota em quem quiser. Mas, na minha opinião, nós temos a oportunidade de dar uma virada na história de São Paulo pro bem. Essa é a minha opinião. Ô, Bento! Oi. Vamos estranho aí, o retorno aqui, mas tudo bem. Vamos falar da BV Financeira? Vamos. Você não, quem vai falar é o Bento. Amigão, não deixe pra depois o que você tá querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3.37888, 3.37888, acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! É isso aí, é BV Financeira. Esse é o Estádio 97 aqui na Energia. Oferecimento também... Ó, Dodô, vamos falar da English Live, por favor? Com certeza, porque é o seguinte, hein? Você que tá ouvindo agora o programa, olha só. Tá afim de fazer um golaço na sua carreira? Quer driblar as dificuldades de você conseguir aquele emprego bacana, aquele emprego legal? Então olha só, meu amigo, minha amiga, você antes de qualquer coisa tem que virar craque no inglês. É isso mesmo. A English Town, a maior escola de inglês online do mundo, agora é English Live. Porque viver o inglês pode mudar a sua vida definitivamente, hein? A English Live tem aulas ao vivo para você treinar conversando com gente de todo mundo, inclusive com professores particulares, se você quiser também. Na English Live, Você aprende em tempo recorde porque você pode estudar a qualquer hora, em qualquer lugar, aonde você estiver. Se você tiver um tablet na sua frente, tô vendo aqui o tablet do RG, ele pode estudar agora. Tô vendo aí o computador na frente do Sombra, ele pode estudar na frente dele aí com o computador. Eu aqui que tô com o meu celular, o mano com o celular, olhando pro celular, o seu Ben, todo mundo com o celular na mão. Então, cara, você pode também estudar com o seu celular. Ou seja, com a English Live você não perde tempo, não perde dinheiro, indo até uma escola. A English Live está sempre com você, está sempre do seu lado, hein? Fala aí, hein? Fala a verdade, fala, não, fala sério. Você falando inglês é show de bola, é ou não é, RG? Porra, é legal pra caramba. Então ligue my table, já. My table, yes, it is name. Ah, o RG já tá começando a fazer. O RG tá começando, olha não, só. Não, ele precisa ligue começar. Já. Ele, está, ele vai começar a fazer. Ligue já, ligue já pra English Live. 0800-719-1999. Yes. Como é que é? The Books Esse on the Table? The Books on the Table. E se falar que tá ouvindo Esse a gente agora, você vai ganhar um descontão legal. Mas vai ganhar um desconto bacana, hein? Tô falando sério. Liga lá pra você ver. Ligue já. 0800-719-1999. 0800-719-1999. English Live. Inglês ao vivo pra você mudar de vida. Yes, yes. Coringão, mano. Vamos lá, Ben. Tá feia a coisa. E aí, mano? O que os caras estão querendo insinuar? Não sei, essa cambada adiante aí, cambada de invejoso. Inveja do enfim, ó, dentro de campo, a situação é que o Rildo vem ganhando elogios do de Osvaldo e deve renovar o contrato em 2017 aí. Ribeiro Rildo. Quem em Rildo, né? Não sei não, viu, Bento? Porque... Não? Tanto o Rildo quanto o Williams, eles estavam sendo bem contestados aí, por mais que houvesse aí o elogio do Osvaldo. Não sei se será suficiente para segurá-los no Parque São Jorge, não. É. Vamos aguardar, né, mano? E o Name Rights ficou um pouco distante hoje, mais uma vez, né? Porque com o Andrés na Lava Jato, né, agora sendo investigado aí, né, mano? Então, ele que estava negociando isso aí diretamente deve dar uma esfriada no Name Rights. Então, Bento, é com relação aí... Corre. O Andrés, ele vai ser investigado aí também na Operação Lava Jato. É, assim como qualquer coisa que envolva tudo que cabe a Odebrecht, coisa do tipo, na cara que vai ser investigado. E a Arena Corinthians é mais um passo nessa história. É, e como o Andrés, inclusive, ele próprio dizia que pelo estádio respondia ele, o Emílio e o Lula naquela época da construção, e ele diretamente por estar sendo como se fosse ali o gerentão mesmo, era o cara que mandava prender, mandava soltar, desde a época da construção até meados agora do ano de 2016. Eu não sei qual que é a participação dele hoje na administração da Arena Corinthians, mas agora ele, teoricamente, pelo menos no cargo que ele tinha, ele se retirou. Ele hoje já não faz mais parte, ele talvez não tenha mais a força que ele tinha. Pelo menos isso diretamente. Indiretamente pode ser que ainda permaneça. Mas não é um cara que hoje participativamente, pelo menos na política, frente das câmeras, né, RG? Não é ele mais que responde a respeito disso. Envolvimento com a política não dá mais, né? Sim. Então, RG, querendo ou não, cara, até inclusive pra ele é bom haver uma investigação. Porque se fica naquele negócio, se o cara tem convicção de que ele é inocente, e eu se tenho convicção de que eu sou inocente em determinado assunto, eu, inclusive, colaboro com a polícia. Pode, colaboro com o Supremo Tribunal Federal. Você não vai se preocupar com investigação. Eu vou chegar e vou falar, eu sou inocente, o que vocês precisam? É a quebra do sigilo? Não precisa nem pedir pro juiz, eu tô aqui, ó, te dando meu extrato. Não é assim, que né? Você quer o sigilo telefônico? Te dou minhas contas aqui, você averigua, tá certo? Eu faço isso. Eu faço isso porque, sinceramente, é pro meu interesse, cara. É interessante pra mim provar que eu não tô ali envolvido com nada de irregular. Agora, eu acho que quanto mais cedo levantarem a tampa do baú e abrirem a caixa de Pandora, é melhor pro Corinthians. Agora... Porque o Corinthians, ele contratou, Sombra, uma auditoria. Essa auditoria tá trabalhando, eu não sei, talvez no próximo mês ou daqui a 2 meses, termine o seu trabalho e levante de fato quanto custou a arena. O principal objetivo do Corinthians hoje é saber quanto de fato custou a arena. E o Corinthians, ele tem que pagar o valor proporcional à obra que realmente custa aquele valor. O Corinthians, por exemplo, quando orçaram lá a Arena, inicialmente falavam em torno de 750, 800 milhões. Esse valor chegou em 1.200. Precisa saber o porquê chegou nesse valor, RG. Hoje dobrou, né? Foi material superfaturado? Dobrou. Não, ainda permanece. Segundo o próprio Andrés aí, porque o Corinthians, ele tem um congelamento dessa dívida aí até abril do ano que vem. E o Corinthians, inclusive, está negociando com a Caixa, está pedindo autorização para o BNDES também para pegar uma carência um pouco maior. Mas ele reconhece lá no final 1 bilhão e 600 que todo mundo diz hoje, entendeu? Então, é o valor que a mídia diz. O próprio Corinthians, através do Andrés, ele desmentiu esse valor e falou que é 1.200. Mas, enfim, que custe 1.600, 1.200, enfim. É um valor aqui que a gente está colocando em hipótese. Se o estádio custou, RG, 800 milhões, não tem porque o Corinthians pagar 1 bilhão e 200. Lógico. Entendeu? Essa auditoria vai detectar se houve superfaturamento, essa auditoria vai detectar se houve aí corrupção dentro da arena. Se houver, cara, tem que pegar e cobrar quem de fato merece pagar isso daí. Você pega lá a Odebrecht, ela tá devolvendo dinheiro, cara. Tá devolvendo dinheiro aí pro Brasil. É, porque, inclusive, aí tem o filho lá do Emílio, lá, o tal do Marcel, tá preso. É, 70 funcionários do Odebrecht também fizeram um acordo de delação premiada, vão começar a vomitar, vai sobrar, vai espirrar vômito em todo mundo. E eu acho que tem que espirrar mesmo. Porque quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Agora, quem deve, tem que ser cobrado, tem que pagar por isso. O Corinthians, ele é vítima nessa história também, RG. Porque o Corinthians, enquanto instituição, você tem pessoas que podem responder pelo clube, sim, que muitas vezes não agem de acordo. Agora, o Corinthians, instituição, Esporte Clube Corinthians Paulista, é tão vítima quanto os brasileiros que se sentem lesados. Porque o Corinthians, ele pode pagar uma conta absurdamente alta que não vale a pena pagar. É que tem situações que ele está lá representado, né, mano? Por pessoas, sim, né? Por pessoas que acabaram sujando e envolvendo o nome da instituição. Sim, então. Que não tem nada, absolutamente. Mas essa auditoria, RG, eu acho que é interessante ela terminar o mais rápido possível para que apareça algumas coisas aí que, inclusive, a mídia já começou a levantar. Porque ontem divulgaram uma informação de que havia aí um pacto entre Odebrecht, mais duas ou três empresas que prestavam um serviço para a Arena, uma empresa de ar-condicionado, a outra de tubulações, de encanamento aí e tudo mais. Aí começa a aparecer, né, da mano? Parte hidráulica. É, a mídia levantou que todo o dinheiro que sobrava, o restante do orçamento que cotaram para fazer determinada obra ou reparo na Arena, e o dinheiro que sobrava, ao invés de voltar para o caixa para servir como um fundo para uma possível obra futura, era repartido ali em partes iguais, ou então 60-40 para a empresa B. A mídia não levantou, isso sim, faz parte do corpo do contrato, e aí é onde entra, ninguém está entendendo nada, e isso é um absurdo, mano, porque será que ninguém dentro do Corinthians teve conhecimento, olhou esse contrato, concordou com esse contrato, ou então, RG, mas é aquela isso. situação, o Corinthians em determinado momento, ele pode ter sido omisso também, porque quando você vai fazer uma obra de grande porte, por mais que hoje você se sinta vítima da situação, mas naquele momento, precisando fazer Copa do Mundo, que é a hora de não ter licitação pra nada, é a hora de você não ler o que tá assinando, porque fala, não dá pra ler esse contrato, tem 400 páginas, vamos. Eu preciso registrar isso aí no cartório daqui a 10 minutos, o cara assina, depois lá na frente vai pagar o preço, cara. Infelizmente esse é o Brasil, RG. O Brasil, ele teve tempo para se preparar para fazer uma Copa do Mundo aqui, no mínimo 6 anos. No mínimo, olha, 6 anos. Sim. Só começaram a correr faltando um ano e meio para a realização do evento. Mas isso é interessante para todo mundo. No Brasil, infelizmente, é assim. Caras, né? É bom, porque aí você vai começar a assinar coisa sem ver, você não tem tempo para fazer licitação para nada, e aí que você começa a fazer um monte de porcaria. Agora, por aí. Mano, eu entendo o que você está falando e você tem razão. A instituição, né? A marca, o símbolo, a paixão do torcedor... Que tinha que ser protegido. É, ela é vítima. Aquela conta do banco, ela é vítima, né? Agora, até onde que vai a instituição? Porque se você chega e você tem... Tudo isso foi aprovado pelo conselho. Supostamente, sim. Não, sim. Você ter um estádio... Você ter um estádio nessas condições de sociedade, de aprovação, de montagem de um fundo, etc. Muitas reuniões. Houve um conselho. É, muitas reuniões. Então, aquela coisa. Ah, ok. E tudo depois da aprovação, tudo é decorrente depois da aprovação. Corpo jurídico. Mas, Sombra, sabe qual é, cara? Poderia dar certo e poderia dar certo. Mas a partir do momento que você assina a autorização para participar de uma empreitada, você também acaba sendo corresponsável, mesmo que amanhã, claro, você tenha N prejuízos. Ah, mas não sabia que isso ia acontecer. É. Olha, eu evito de assinar coisa com pessoas que eu não conheço. Mas, ô Sombra, na boa, cara, na boa. Esse negócio de conselho é muito relativo também. Você sabe muito bem disso. É muito relativo. Isso aí não significa nada. O conselheiro nada mais é do que um amigo do amigo do amigo que ganhou força política e ganhou uma carteirinha com o passar do tempo. Mas eles representam o clube. Sim, mas é que tá, Sombra. Eu falo em termos de conselho. Você pega um conselho de uma multinacional. O conselho de uma multinacional, as pessoas que estão ali para aconselhar e determinar o rumo da empresa, são pessoas embasadas e que têm o discernimento para poder fazer alguma coisa dentro daquela ótica, daquele rumo. Quase sempre, sim. Sim, quase sempre. É que de vez em quando você também tem um pilantra, um picareta, que faz o que fizeram com a Petrobras. De vez em quando acham aí. Claro. Mas só que você, quando tem uma empresa de grande porte, assim, a tendência é que não tenha. Claro, você vai ter sempre picaretes envolvidos em determinados setores. Claro que tem. Mas você pega, por exemplo, dentro de um conselho de clube, são aquelas pessoas amadoras, sombra na boa. Um contrato de um estádio, quantas folhas deve ter? Vamos supor aqui, 1.000 folhas, 1.000 páginas. Ah, gigante. Aí que tá, sombra. Como que uma pessoa que teoricamente não tem um cara que não é um jurista, um cara que não é um advogado, um cara que não tem aí o conhecimento da lei pleno, inclusive para ler e traduzir, porque muitas vezes aí dentro do português uma linguagem contratual é um negócio extremamente difícil de você entender. A aceitação é muito difícil para que a pessoa consiga assimilar o que está sendo dito dentro daquelas folhas. É muito complicado. Para uma pessoa que já tem o tato, a pessoa que já tem o contato com isso diariamente, muitas vezes ele precisa estar atento, porque uma vírgula muda toda a estrutura de uma página. É. Imagina para um cara, Sombra, que é leigo. O cara vai pegar 1.200 folhas e ele vai folhar, vai parecer um mas gibi. Mas aí é por isso que eu questiono vai a capacidade desse... Mas aí que tá, Sombra, um conselho de clube, cara, a gente não vai ter, na sua magnitude, aqui na sua ampla maioria, jurista, desembargador, você não vai ter. Ah, mas, mano, então... Sabe, você pega lá, por exemplo, o cara apresenta um balanço, velho, na boa. Mano. Você pega um balanço, o cara... não é tão simples como você pegar e falar, ó, faturei tanto e minha despesa foi X. Um balanço é um negócio muito mais complexo. Se eu não me sinto capaz... de analisar algo, porque eu não tenho capacidade para isso. Eu vou te dar um exemplo. Você vai comprar um imóvel, né? Ok, você vai comprar um imóvel. Você entende da lei? Não, não entendo. O que, que você faz, você como comprador de imóvel? Eu vou levar pro meu advogado de confiança. Então, se eu sou conselheiro de um clube, o que, que eu faço? Daqui que eu vou levar pro um advogado. Uma assessoria, mas, Sombra, né? Alguém que... vai me assessorar para eu saber o que eu tô assinando. Esse é o grande problema, Sombra. Porque dentro de um conselho de clube... O cara lá é amigo do... Ah, eu gosto do fulano. Ou então eu não gosto do fulano porque eu sou da chapa de oposição. Se eu sou da chapa de oposição, você pode estar me apresentando um projeto que é sensacional. É a cura do câncer. Você pode me dizer, tá, ó, mano, eu descobri a cura do câncer, vão aprovar? Eu sou oposição, não quero que aprove. Eu quero que você se dane. E agora, quando eu sou, então... quando eu sou da tua ala, eu vou falar, porra, o Sombra é meu amigo. Pô, Sombra, se você me falar que esse quadro aqui, eu tô vendo o símbolo da rádio, ó, tem azul, tem fúcsia e tem um azul e um marinho, um azul escuro. Aí você pega e fala, não, mano, esse quadro aqui é verde, branco e vermelho. Eu vou comprar a tua ideia. Eu sei, mano, mas conselho então... de clube é isso, Sombra. Então eu não acho que o clube é vítima. Eu acho que vítima é a história e o torcedor, a instituição como marca é vítima. O clube eu não acho vítima. Não, mas eu acho que é vítima, Sombra, porque, na minha opinião, quem representa o clube não é meia dúzia de conselheiros, cara. É, mas na minha opinião, mas é que tá, Sombra. O clube, cara, quando você fala clube, você fala a respeito da sua história, da instituição e da torcida. Porque meia dúzia de cara que tem carteirinha no bolso que pode fazer alguma coisa pelo clube, teoricamente, sim, esses caras, na minha opinião, eles representam um farelo, tá certo? Ah. Ou então um grãozinho de areia dentro de uma praia. Mas se são eles que definem muito o rumo, então... É que numa situação dessa, o conselho entende e aprova, exatamente, resumindo o que o Mano falou, o que lhes é apresentado pelo presidente. É claro, então, cara, confia então no cara, gosta do cara, o cara vota. Porque o presidente vai fazer lá a explanação, a demonstração, video show, cacete a quatro, e vai dizer lá, olha, isso foi feito pelo nosso corpo jurídico, foi aprovado pelo nosso corpo daí? Isso vai mostrar as coisas boas, né, Gê? E esse conselho vai aprovar. Você vai mostrar as coisas que não tem problema. Porque você não concebe, você não pode conceber a ideia de que esteja escrito lá nessa cláusula é que o benefício será revertido para a construtora e não para o clube. É o clube que vai pagar, pô. Mas pega uma situação menos delicada, RG. A do Corinthians é elevada à centésima potência. Imagina. Mas, por exemplo, a situação do Palmeiras é proporcional. O cara que foi lá votar a respeito do contrato do Palmeiras lá com a W Torre, na construção do estádio, é um cara que também não leu. É que ele fica talvez deslumbrado com a possibilidade de ter um estádio moderno, impactante, um negócio assim. O cara acaba votando pelo oba-oba. Eu sei, mano. Então, e agora tá sendo questionado na justiça o contrato lá. O Palmeiras puxa do lado, mas já resolveu. Sim, o Palmeiras teve a causa ganha a seu favor. Mas quanto tempo ficou esse embrólio judicial? Mas pelo menos foram aqui uns 2 anos, né? Sim. Ok, entendeu? Mas em termos de justiça foi até rápido, porque não foi justiça. Foi uma justiça, na justiça. É. Foi num... mediador, né? Foi mediador. Foi numa mediação. Sim. Buscaram outros caminhos para resolver. E que o contrato previa dessa maneira. O Palmeiras foi bem nessa situação, que não colocou na justiça, vai ficar 20 anos para resolver o problema. Com certeza. Parmeira, falei em Parmeira. Parmeira? Nós! Vocês, Domênio. Agora nós, ô! Piquetinho! Vocês não viram? Piquetinho! Ontem, você não viu? Piquetinho, ó! Menina não joga mais cedo, não, Paquito. Joga o Cato. Não joga, filhão. E não joga o Cato. Ainda não tem informação. Já era, ainda, mano. Ainda não tem informação, mano. Começa a jogar água no chute aí, calma. Mano, tá desesperado. O desespero é tão grande, velho. Calma aí, dá uma segurada, parceiro. Tô trazendo informação pra você. Então vou trazer a informação mais certa, inclusive. Pra que o senhor não seja pego de calça curta. 17 horas e 46 minutos, o Cuca falou sobre a lesão de Mina. Abre aspas. Malcuca, ele é o quê? Ele é ortopedista? Ele é... Posso ler a informação? Não, mas eu quero saber qual que é a especialidade do Cuca. Posso ler a informação? Diga. Tenho boas novidades. Ontem, umas 2 horas da manhã, recebi mensagem do próprio Mina, que tem uma contratura pequena. Vai ficar fora do jogo contra a Argentina e vai se recuperar para jogar quinta. Boa. Domingo à noite ele chega aqui. Boa. Mas Cuca falou às 17 horas e 46 mas minutos. Mas o Mina... Numa coletiva, né? É. Mas o Mina, ele tem um scanner, uma ressonância magnética no celular, que ele consegue detectar qualquer estágio da lesão. Tem um aplicativo novo. É chato, velho. Não sei. É um aplicativo novo. Olha, ô, Domênico. Eu acho legal, porque o desespero do mano... Ele tá demais. O desespero dele demais. É uma coisa que meu é não. Legal. Aí ele fala. O desespero do adversário com o Palmeiras desespero. Não ganhar o campeonato. Eu falei que o campeonato já acabou. É uma coisa absurda. Quem disse que o campeonato absurda. Não acabou foi você. Eu já falei que o campeonato já era. Não vem com esse papinho que o senhor vai ser zoado aqui se ganhar. E olha, agora sim. Esse papo, por que vai? Zoado ficou aqui torcendo o tempo inteiro. Olha, não. De forma oficial. De forma oficial, agora à tarde foi assinado o Rafael Veiga. Rafael Veiga. 50%. Palmeiras pagou 4 milhões e meio de reais. Aí manda o chupa 50% pros caras aí, dos direitos federativos do atleta. São Paulo queria furar o olho do Palmeiras, você não sabia? São Paulo queria o Veiga? É, tava querendo furar o olho aí. Ligava furar direto. Gente, é um jogador que tá no mercado. É. Cada um faz a sua oferta. Não, já tava. Agora assinou o Sombra. É, mas tá no mercado nada, velho. O jogador que estava no mercado... Sim. É furar o olho. Ele não era do Palmeiras. É igual na balada, vai, tá numa balada aqui. Tá todo mundo aqui. Aí o Domingo pega e fala, ó, pô, aquela mina lá. Vou chegar. Aí você vai lá e cata. Aí o Domingo fala, mas antes de chegar na mina, eu vou lá no banheiro, vou dar uma escovada no dente, velho. Pra já chegar, já fazer aquela presa. Aí na saída do Domingo pro banheiro pra escovar o dente, aí chega lá o Sombra, atropela e dá ideia e pega. É furar o olho. Por que vocês furar o olho? Ué, vocês não querem furar o olho, aqui é com o irmão. O porco é com o irmão. Ah, para, acho que é. Você com esse papinho. Respeita o momento. Que é. Irmão é demais. Ah, irmão, velho. Logo você, velho, falando isso. É por isso que vocês não são o maior clássico do planeta. É Abel e Caim, isso. Sei. Quero dizer aos senhores que o Palmeiras está esperando, né? O jogo contra a quinta-feira, contra o Atlético Mineiro. Tá nervoso, né? Ah, velho, parece que vai dar um não final, vai nunca, dar um Natal, né, velho? Chega o Natal. E não chega o chega título, a ceia de Natal, mas não chega o jogo de quinta, né? Mas é isso aí, vamos que vamos. E agora é a contagem, é a reta final de chegada, né? 4 últimos jogos e vamos ver o que vai acontecer aí nesses 4 últimos jogos. O Palmeiras precisa de 7 pontos ainda na conta para ser campeão. Pelo menos depende do que acontecer na quarta, na quinta, na quarta e quinta, né? Sim. De repente, Santos e Flamengo não conseguirem seus pontos, o Palmeiras pode até precisar de menos pontos que isso. Mas por enquanto... A conta aí do Cuca é 77 pontos para ser campeão. É uma boa conta. Sim. Mas já era, né, Domingo? Dizem, né, que para ser campeão é 7,5, né? É aquela conta que eu faço sempre, Motinha. É os 2 pontos por jogo. Sim. 2 pontos por jogo, né? 38, não é verdade? 38 rodadas, né? Sim. Então você precisa de 76, é isso, mano? Não fugir da matemática, né? É isso aí. 76 pontos é a conta para ser campeão. Dizem que 45 é para escapar e 76 é para ser campeão. Mas nesse caso de um campeonato como esse, que os times estão ganhando também, então se todo mundo ganhar, vai ter que fazer mais pontos. O campeonato acabou, para falar a verdade, né? Já foi. Acabou game over. O campeonato. Ah, já foi. Mas não acabou, hein? Domênico, o campeonato acabou. Jogos. O campeonato acabou, na minha opinião, naquela rodada em que o Flamengo não conseguiu vencer o Inter. Começou a ganhar lá no Beira-Rio, começou vencendo a partida e tomou uma virada. Ali o Flamengo entregou de bandeja. Mano. Porque teve o jogo do São Paulo aqui com o Flamengo, teve o Corinthians com o Flamengo. Não, mas aquela rodada, Domênico, se a gente pegar lá o Palmeiras e o Flamengo, ali, um ponto, ali, né? Ali foi que o Flamengo. Era um ponto, né? Ali foi que o Flamengo peidou na farofa e o Palmeiras espalhou. O Palmeiras ele conseguiu aí abrir uma vantagem quatro. Muito grande. Abriu 4 ali. E aí depois pressionou, porque aí o Flamengo foi lá, pegou o Corinthians e o Maracanã também, empatou. São Paulo foi roubado. Foi roubado aquele jogo lá, mas aí foi um empate lá. E o Palmeiras venceu a sua partida, aí já abriu mais 2 pontos, aí somou 6 em cima do Flamengo. A diferença tá gritante, cara. Hoje não tem jeito. Uma coisa é você ter uma gordura de 3 pontos nessa reta final, outra é você ter mas uma gordura de 6 pontos. A gordura de 6, RG, tem um jogo que é difícil contra o Atlético. Mas o Santos tem um jogo teoricamente muito fácil. Mas você concorda? Essa gordura ela pode chegar 3 em 3. Então, mas você concorda? 3 pontos em 3 rodadas, meu amigo, não tem nada que acabou aí. Mas você concorda que se fossem só 3 pontos seria mais difícil? Seria complicado isso? Não, mas porque agora. Claro, faltando 4, só 3 pontos dentro, é uma coisa. Dentro dessa matemática de que o Palmeiras poderia perder um ponto ou todos os pontos e o Santos ganhar dentro da Vila seria complicadíssimo. É só isso. Diga, mano, rapidinho. Mas só lembrando tem um detalhe, Sombra, aqui. Desculpa, mano. Beleza? Porque atropelou. Se a gente vai. Aí entra aqueles caras que fazem a conta do que aconteceu no primeiro turno, né? E no primeiro turno, nesses quatro últimos jogos, do primeiro turno, RG, claro que o mando era o contrário, né? Sim. Mas o Palmeiras, ele perdeu pro Atlético, ele perdeu pro Botafogo, ele empatou com a Chapecoense e ganhou o do Vitória. Então, fez, ele fez quatro. Quatro, né? Quatro de pontos. 12. Dos 12. De 12 e 4. Com 6 que tem, 10. O Santos precisaria, se acontecer a mesma coisa... Não, o Santos precisaria ganhar 3 e empatar 1. É, e pode acontecer, vai saber. Ah, então. Mas o Palmeiras já é campeão, viu? Já foi. Não, não é não. É que você tá cheio de... Não, não tô cheio não. É que existe 0,1% de chance do Santos chegar. Não, não é 0,1%. E o Domênico tá morrendo de medo desse 0,1% de chance. E depois do RG chegar aqui, botar o dedo no beiço do Dodô... Mas não é isso. Mas ele tá com cuidado. Se eu ficar zoando vocês... E perder vai ser a mesma coisa, filho. Ele vai zoar do mesmo jeito. Não, quem vai zoar é o RG. Nós vamos ficar na nossa. Lógico. Então, pronto. Quem vai zoar é o RG. Não importa. Pra mim, tanto faz. Santos, Palmeiras. Você e o Mano, você São Paulino. Os São Paulinos, você que é São Paulino. E o Mano que é corintiano e todos os... Estão loucos pra ver o Santos ser campeão. Para. Vocês estão desesperados pra ver o Palmeiras ser campeão. Sim, senhor. Sim, senhor. Essa é a verdade. Pode fazer enquete aí. Pode fazer enquete aí que você vai ver que eu ganho. Faz a enquete aí. Todo mundo torce pro Santos aí, ó. Pra mim, os dois tinham que estar no meteoro no campo e tá bom. Se tiver que preferir, vocês vão pender pro lado do Santos. Não, senhor. Se você fizer uma enquete. Opa, se você falando isso, fica insinuando... que a gente trata o Santos como Português ou Juventus. Não, não falei isso, não falei isso. O Santos, mas vocês... pra mim, é a mesma coisa que Palmeiras. Mas vocês não, preferem senhora. Que o Santos se fizerem ganhe. Uma enquete aqui no programa, lá com as opções, quem você quer que seja campeão brasileiro? Palmeiras, Santos, ou quer que os dois se explodam? A opção, quero que os dois se explodam. Eu votaria nessa, quero que se dane. Não tem nada de explodir. Mas, Sombra, é só passar a informação aqui. Que o Domênico te atropelou, Calor. Não, tudo bem, não tem problema. Não. Pedi desculpa. Não, não tem problema, não. Ah, só atropelou e agora... O Brasil ganhou ontem da Argentina aí no Mineirão, 3-0, né, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E o Marcelo acabou suspenso nesse jogo, ele não poderia enfrentar o Peru. O convocado da vez aí foi o Fábio Santos, cara. Legal, mano. Legal. A convocação do Fábio Santos. É um cara aí que tava no México. O Atlético Mineiro repatriou o cara aí. Ele tava jogando direitinho no Campeonato Brasileiro. Legal, cara. Olha, a convocação do Fábio Santos é justa. Já já a gente vai falar de seleção brasileira, que deu um show ontem em cima da Argentina também. Passou o binguelo na cara. Exatamente. Coitados, cara. E ficou pouco, hein? Foi de graça. É isso aí, olha, quem ligar aqui no Estádio 97 e falar só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Também quem ligar e disser só o Estádio 97 me leva para o Salão do Automóvel, concorre no final do programa a um par de ingressos para o salão. E os primeiros 5 ouvintes que falarem, consórcio Honda é fácil, barato e sem juros, vão ganhar um par de ingressos para participar do Estádio 97, que será realizado ao vivo no Banco Honda Hall, dia 5 de dezembro, com tudo incluso. Entrada, olha, entrada, comida, bebida e além de um lindo kit da Honda. Aí sim. Então, repetindo a frase, repito. Você entrando no ar, os 5 primeiros que disserem consórcio Honda é fácil, barato e sem juros, ganha um par de ingressos para participar do Estádio 97, que vai acontecer em 5 de dezembro lá no Banco Honda Hall. Que é na Vila Olímpia, legal na Júlio Diniz. Legal pra caramba, vai ser legal demais. Então, olha, consórcio Honda é fácil, barato e sem juros demais. Fala isso aí que você ganha um par de ingressos, cara. 5 de dezembro você vai estar lá com a gente, tá bom? Obrigado. Já já vamos apresentar também o Estranho no Ninho, que eu tô vendo aqui. É alvinegro. Fartura de doces. É isso aí. Mas antes... O Benjamin vai falar de Nissan. Olha só, amigão, se você tá pensando em trocar de carro, é bom fazer uma escolha inteligente, viu? E a Nissan te ajuda nessa. Nesse mês, você pode ter o Nissan March 1.0 2017, o mais ágil da categoria, com uma pequena entrada de R$7.900 e parcelas de R$699. Aproveite e passe lá numa concessionária e conheça o lançamento do ano. Esse carro é demais. Eu estou falando do Nissan Kicks, o SUV mais desejado. Ele traz o melhor da tecnologia japonesa, inspirado nas cidades brasileiras, com painel intuitivo e multifuncional. Além de central multimídia, câmera 360 graus. Rapaz, esse carro é espetacular. Ele oferece um jeito eficiente e fácil de se mover pelas ruas. Você pensa que acabou? Tem muito mais ainda. Ele tem um design super arrojado, bancos com tecnologia zero gravity e até três opções de cores internas com acabamento premium e uma série de cores externas. Vou falar um negócio pra vocês, esse carro é realmente incrível. Vai na minha, vai lá fazer um test drive, viu? Quem testa, compra a Nissan. E pedestre, use sua faixa, é Nissan. Perfeitamente, narigudo, é Nissan. Ô, mano. Sim. Diga-me. Você vai viajar, vai pra praia. Opa. Primeiro artigo que você põe na mala. Ah, com certeza, Sombra. É o meu desodorante Bozana Extreme, né, velho? Tem nada pior do que você ficar transpirando o dia inteiro na praia com aquele cheiro de gato morto, né, velho? Sabe? Nossa senhora. Tem uns caras que fedem, né, velho? Imagina aquele cara que tá trampando lá de Teletubbie, velho, vendendo algodão doce o dia inteiro no sol lá, escaldante. Aí chega lá o maluco, na hora que tira aquela fantasia, parece que tá exumando um corpo. Nossa senhora, que fedor, cara. Então se liga você, rapá. Ouça essa dica e absorva esse conhecimento. Porque a minha dica sempre é boa, né, velho? Oh, você não vai pagar mico me ouvindo, não, tá bom? Então se liga só. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo, amigão, quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozana inova e traz o desodorante Bozana Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Por exemplo, o Benjamin, que agora tá no hospital fazendo um exame de sangue, que ele foi fazer um check-up, ele tá meio bichado, ele tem medo de agulha. Benjamin, por exemplo, o líquido que sai do seu corpo através da sua axila, esse Bozana Extreme vai dar um jeito. Agora, o líquido que sai do seu corpo por outros lugares, aí não tem jeito, velho. Aí você precisa colocar uma rolha. Então, ouça a minha dica e comprove, Benjamin. Eu vou te dar um kit top aqui do Bozana Extreme. Esse daqui é demais, cara. Agora a linha de desodorantes Bozana ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozana Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito mais proteção. E nesse mês, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui dizendo o seguinte, anota a frase aí, não vacila não. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Leva pra casa um kit exclusivo do desodorante Extreme. Fala a frase, cara, não vacila não. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E hoje o nosso estranho no ninho... Aqui, participando da nossa campanha Novembro Azul, é o santista Alexandre de Assis Bezerra. Seja bem-vindo, Alexandre. Novembro Azul. Salve, amigão. E aí, beleza? Tudo aí, certo, cara? Obrigado aí, total. Pelos tá doces. Feliz aí? Obrigado pelas guloseimas. Muito obrigado, mano. Eu queria entregar um cone pro Bento, que eu sei que ele manja dos cones, né? Também. Igual do cone. Vou embora. Vou deixar um pra ele. Não, ele tá ali. Tá ali. Tá lá. Não se preocupe que já já ele vem buscar. Atenção, senhor Bento. Atenção, senhor Bento. Já vai levar o baleia. Um negocinho aqui pra você. É isso aí. Já, olha, tá aproveitando aí, já vamos falar do Novembro Azul. E não é o cone do silêncio, hein? Não aproveitando... é o cone do silêncio. Não. É legal esse cone aí, cara. Oh, é bom? Show. É tão bom que é o cone da diabetes, cara. Mas te falar assim, aproveitando que você é santista, tá chegando aí, o Santos contratou lateral Matheus Ribeiro do Atlético Goianiense. Aham. Tá? Lateral direito, tá? Acho só que já é campeão, né? Só pra informação, tá? Aham. Mas seja bem-vindo. Obrigado. Satisfação total estar aqui. Sou ouvinte já há algum tempo. Inclusive, queria aproveitar a oportunidade de poder falar uma parada pro Mano. Diga! Não, lá vem. Coisa do bem. É uma pena o Benja não estar aqui também, né? Estará daqui a pouquinho. Ah, estará daqui a pouquinho? Pode falar. Então, deixa ele chegar ou fala agora? Pode falar. Depois você fala pra ele também. É o seguinte, eu me inscrevi, né, pro Novembro Azul, né, por conta de ter um histórico na minha família, né? Ah, é? É. O meu pai, ele foi diagnosticado na época, né? Ele veio a falecer por outro motivo. Tá. Né? Mas ele foi diagnosticado, eu tenho outros parentes também que foram diagnosticados, estão fazendo tratamento. E aí eu tô já, né, cuidando, mesmo que eu não tenha chegado na idade ainda que se faz por padrão, né, os exames. Eu já tô, tô, né, vendo aqui, você tem 39 anos. 39 anos, né? Eles recomendam 40, 45, até 50, certo, né? Certo. Mas por eu já ter esse indício, né? Então, em várias pessoas, várias? Várias. O histórico. É, pessoas. Por eu ter esse histórico familiar, então é importante o eu já me cuidando. O seu pai, quando teve câncer de próstata, ele tinha quantos anos? Ele faleceu com 71. Foi há uns 5 anos atrás. Uns 5 anos anteriores. Anteriores, 65 anos. Isso, 65 anos, por aí. E aí o que aconteceu? Março do ano passado, ele foi acometido de um AVC. Né? Ele teve um AVC. E ele era um cara muito ativo, muito vaidoso, né? Trabalhador pra caramba. E isso deu uma derrubada legal nele. Mexeu. Mas tinha uma coisa que alegrava o dia dele, que era assistir o Fox Sport Rádio. Olha, né? Aí, legal. E ele sempre falava pra mim, ó, essa aqui é a hora do dia que eu dou risada. Às vezes a vida tá meio ruim pra mim, mas essa aqui é a hora que eu acho legal, a hora que eu me distraio, eu esqueço dos problemas e dou risada. Ele dava muita risada com você, muita risada com o Benja. Pô, que legal. Com outros caras lá. Aí eu falei, isso, né? Vocês têm que encarar como uma grande recompensa. Claro, sim, claro, com dúvida. Certeza. Isso com você certeza. Tem que encarar como uma grande recompensa. Então, esse é o prêmio, esse é o verdadeiro prêmio. Esse é o prêmio. Prêmio. É. Pô, cara, que ele esteja num lugar muito melhor que a gente aqui. Amém, eu fico feliz aí em saber que, pelo menos de alguma forma, a gente contribuiu para que ele tivesse aí um momento, pelo menos, de um momento de alegria, né, mano? Um momento de alegria, né? Com certeza. E eu falava aqui da rádio, olha, eles também tem um programa na rádio, é legal e tal. Mas ele não tinha paciência pra rádio, o negócio dele era TV mesmo. Odeio ele. Não, isso aí. Ah, que odeio, tá louco. Mas claro, é isso, eu queria agradecer. Rádio, porra. Queria agradecer de verdade aí por vocês terem proporcionado esse momento aí bom pra ele, naquela fase difícil. Agora ele tá descansando. Claro, tá num lugar, cara, melhor. Às vezes a gente ouve, né, o programa e pensa assim, pô, tá distraindo durante o trânsito, né? Uhum. Tipo, tá dando uma descontraída e tal por conta de estar no carro, ali no meio do trânsito. Mas, cara, a magnitude do que vocês fazem é muito maior do que isso, né? Tem gente, talvez, no hospital com fonezinho de ouvido ali, ouvindo no escondido, um tiozinho na casa de repouso e tal, o cara numa clínica de reabilitação, e que ouve vocês e tira aquela neurose daquele momento do cara, uhum, entendeu? Eu sei de várias histórias sobre isso. Tá o ligado? Rádio é muito companheiro, cara. Aí não tô falando só da gente, né? Eu tô falando assim, o rádio é um grande companheiro. Sim. Aí você vai ter tantas rádios e tantos programas, cada um vai buscar aquele que se identifica. Mas pô, o rádio é legal, você conversa, sim, com o rádio. Isso que é legal. Você conversa com a TV, você não conversa. Com o rádio, você conversa. É, produção, é um pouco diferente. Nós temos registros de pessoas que ligam do hospital, né? Sim. Sim. Estão lá no hospital ou com o paciente acompanhando. E é isso aí, cara. Entendeu? É legal, é muito bacana. Isso realmente é o que recompensa. Muito legal. Que legal. Verdade. Bacana. Verdade. Aí. Muito bacana. Obrigado, viu, irmão? Valeu. Valeu. Tamo junto. Valeu, você também acha, como o Domênico já era, Palmeiras campeão? Eu não falei isso. Puta bom, que pariu. Eu falei. O Domênico vai negar até o fim. Mas não é. Ué, acabou o campeonato? Então acabou. Acabou! Pra nós, põe o hino, vamos comemorar então. Olha, eu não sabia que acabou, juro por Deus. Cuidado, você sabe onde você tá entrando, né? Tô ligado, tô ligado. Fica ligado. O Domênico tem duas faces. Não tem duas... Olha o que você tá falando. Você tá louco. Que é duas caras, o Katsu? Fora do ar. Ele chega aqui nos corintianos, tá, do estúdio, chupa, Bernardo, né? Bruno. Chupa, é campeão. Falou, eu não duvido. Falou. Mentira, agora no ar fica todo cheio de coisa. Não, e ele vem com a faixa até aqui, a rádio, fica lá no carro. A faixa de campeão. Muito pelo contrário. Deixa muito pelo contrário. Mas tá no porta-mala, a faixa não tá, Domênico? Que faixa, não sei nem que faixa. Tá. Uma coisa que eu queria falar pro Domênico, pro meu querido Dodô. Opa, é nóis. Primeiro... Cara, admiração enorme por ti. Que isso, obrigado. Super DJ, te conheci de outros carnavais, show de bola. Muito obrigado. Mas, há duas semanas atrás, o senhor me gongou na Energia Me Ouve. Ah, o Energia Me Ouve? Qual que é a tua música? Aliás, hoje teve audições, hoje é pescagem. Teve repescagem. É, mas você ficou na repescagem? Não, não, eu fui gongado. Você tem, banda, canta solo? Eu canto solo, né? Faço rap. Qual que é o teu som? Você podia fazer um rap aí. A música que eu mandei, cara, se chamava A Fim de Você. Era uma música que eu achava que era talvez um pouco mais comercial. Às 8, gato. Acho que foi isso, o Domênico. Ele tem horror à música comercial. Ah, entendi. Não, você tá louco. Eu lembro ele do dia que muito pelo contrário, adoro rap. Eu adoro o programa de manhã. Inclusive, muito legal agradecer o pessoal que teve a ideia de fazer esse programa aí. Bacana, o pessoal aí da rádio. Sensacional. Adoro de manhã ouvir. Das 10 ao meio-dia é sensacional. E de sexta-feira tem uma energia. Você que teve energia ideia? Não, pessoal, você que teve a ideia. Você junto com o Elinho lá. Foi o Zé, o Constantino, o Pereira e o Antônio. O conselho da Caraca, velho. Nossa, o programa tá muito legal. Ele tá numa fase agora. Já chegamos agora, pra vocês terem uma ideia, ô RG. Chegaram aí, acho que. Puta, muito mais de 100 gravações. Nossa. Muito mais que isso aí. Eu imagino. Então a gente vem ouvindo a todo mundo. E a nossa situação aqui de ser jurado aqui do programa, ela é muito difícil. Complicado, hein? É muito difícil. Tem muito cara bom. Só vamos buscar. Qual é o nome da sua música? Resposta, hein, você? Não, tá aqui agora. Não, porque ele não chegou aí pra repescagem. Né? Se fosse pra repescagem. Você achou tão ruim assim? Ele apagou. Não, eu não lembro. Não, é isso. Não, é que nós temos uma pasta. Não era um rap? Era um rap. O Bernardo pode... Eu lembro o Bruno desse tá dia. Aí. O Bruno. Vê se o Bernardo, vê se o Bruno acha lá. Eu lembro desse dia, inclusive, eu não sei, acho que era um dia que o Domênico tava meio mal-humorado. Talvez. Eu sou o último a votar sempre. Eu não gosto de dar o último parecer, mas... Tocou 7 segundos da música. Ah! Eu gonguei? 7? Ah, o Domênico gongou. Você não, foi o Elinho. Ah. Elinho foi, mas você comprou. Eu não gonguei. Comprou a ideia. Você é que o Domênico não gosta de rap. Mas olha, às vezes o Elinho gonga... Mas o Domênio fica aqui todo desesperado, assim, com, tipo, os polegares mentira! Pra baixo, assim. É polegares! Não, senhor! Exatamente como tá mostrando aqui, nós, aqui ao vivo, o programa de manhã também assim, tá ao vivo, e eu não faço gesto nenhum. Você vai pro ponto cego, né? Eu sou o cara que apresenta o programa, é diferente. É que nem truco, eu sou você imparcial. Vocês têm uns sinais, não tem assim? Fala assim, ó. Não, isso é tique que ele não, tem. Não. Isso é tique nervoso mesmo. Mentira. Mas o estranho, ó. Daqui a pouco você vai fazer um rapzinho aí. Rap você só faz assim com letras que você escreve antecipadamente? Ou você chega a improvisar? Não improviso. Eu não manjo, cara. Não manjo de fazer freestyle. Mas... Improvisação, se tiver espaço, nós manda um som aqui, não tem problema nenhum, não. Legal, nós vamos ver se a gente acha o teu som aí. Boa, vai demorou, achar, vai achar demorou, o som. Demorou. Tá bom? Pior se todo muito bem. Estádio 97 convida você, então, a participar aqui do Estádio 97 no 3284-7097 e também mandar sua mensagem via WhatsApp 94-353-0150. 94-353-0150. Aliás, desafio você a fazer um rap usando a palavra Domênico. Mandando uma mensagem com a palavra Domênico, fazendo aí, o seu rap no 94. Só vingança. Faz um rapzinho aí, 30 segundinhos, manda aí 94-353-0150. Hoje o tema, você pode mandar do que você quiser, tá? Mas se quiser mandar do tema Domênico. Você pode mandar. Manda sua mensagem falando do teu time, gozações, as... Mas se um for Domênico. Pra fazer um rap, é com o tema Domênico. Hoje Domênico. O tema escolhido é Domênico. Domênico é campeão. Qual o tema? O tema é Domênico. Como assim, tema Domênico? O Domênico é campeão. O tema é Domênico. Se é campeão, se não é, isso é outro problema de quem fizer o rap, não é? Sim, lógico. É isso aí. Então vamos lá, 3284-7097. Vamos aos primeiros ouvintes. No oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. English Live, inglês ao vivo para você mudar de vida. BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra é Gol. Vai tocar o Asdrubal. Nosso Benjamin tá de sacanagem, hein? Mas tudo bem, hein? Trocou todos os ringtones do Asdrubal? Trocou aquele chip do Asdrubal? Maldito Benjamin. Eu não tenho culpa de... Ah, velho, lá tá samba, né, tio? Rapaz! Jesus! Na época do Krigor aí, lembra? Quem é, mano? Exalta samba, pô. Exalta samba das antigas, isso aí. Daí o Krigor, mano. Você não tem culpa se eu estou sofrendo. Benjamin do céu! Espera aí que ele está na carreira solo agora. Ele vai lançar a coletânea Sambenja Hits. Amigão! Vai ser uma feijoada amigo. De sábado. Ah, samba, amigo. Uma feijoada com samba. De frango. Feijoada de frango, velho. Meu Deus. Imagina o Benja. Então tá samba da hora, mano. Mas eu sei que o Benja, por exemplo, tem um gosto, assim, pelo pagode, etc e tal, mais romântico. Igual a milhares de ouvintes que estão agora na sintonia do estádio. Com certeza. Com certeza. É da hora, Exalta Samba é da hora, mano. Perdão, eu não gosto, mas... Ah, isso é mó coxinha, né, respeito. Mas há quem goste. Você nunca foi pra Tropelo na época do Armazém, de sábado à tarde, mano? O Armazém ali com Santa Aldeia. Você saía de um, você jogava pro outro, o Trumpzinho, o Trumpzinho no Aldeia. Desculpa, o Trumpzinho ali não vai, o Trumpzinho não vai, mano. O Trumpzinho não vai no Saminha, não. O Trumpzinho não faz essas coisas. Inimigos, mas inimigos no Armazém, jeito moleque da Santa Aldeia, mano. Não, não. O pedal. O Trumpzinho foi o pedal, não foi? Vocês não estão ligados no Aldeia. Ah, sim, o Trumpzinho era pedal. É, o pedal. É mais fácil o Trumpzinho ir lá na Casa Branca. Ele é o Trumpzinho ou é o revanchavista, velho? Não, é o Trumpzinho. É uma mistura de revanchista com chavista. Ele já tem até a fantasia dele pro navio da véia. Oh, yeah. De Trumpzinho. Ele vai de topete. Eu e a Pimentinha estamos preparando. Ah, é? É, terninho azul, gravata vermelha, o topetezinho loiro. Cara, não me vejo nas mesmas características, mas sei lá. Vai que, né? Não, né? Alô? Alô? Alô? Oi. Ah, tudo bem? É, não foi, alô? Né? Opa, quem fala? Eduardo. Oi, Eduardo, tudo bom? Tudo bom. É Eduardo o quê? Eduardo Melo. Que mais? Que mais? Eduardo Amirabile de Melo. Ah, vem três vezes sem juros. Amirabile. Amirabile. É. Amirabile. Eu tive um professor chamado Mirabile. Mirabile. É, Mirabile. Nome italiano. E quantos anos, velho? 35. RG. Sim. 3.5 hoje. Você pensa em ir algum dia, alguma algum vez? Algum dia, alguma você vez? Você pensa em ir? Aonde, Arjun? Dá pros Amirabis, sabe? Ah, sensacional! Nota 9.7! Nossa, deu morada, hein? Para, foi boa, foi boa. Foi boa, estranho. Foi boa, sensacional. E é o bairro? Amirabile, qual que é o bairro que você mora, meu velho? Ó, o Ben já não deve estar aí, mas quero ver se acertar. Ah, tá o Benjinha. Jardim Favelas. Peraí que vocês estão falando em cima, eu não entendi. Ah, mas esse não é Benjinha, não. Jardim Favelas não é ele, não. Não é. Tá longe de ser Benjinha. Tá longe. Não, amigão. Ô, vou mandar um abraço lá pro... do Racional, a gente vai fazer aniversário hoje de novo. Quem? Todo dia. Agora vocês falaram de Benjamin e Caravelas. Que fudão, amigão. Eu fiquei pensando só uma situação. Você imagina se o Benjamin, em outra encarnação... lá em 1500 ele fosse um português, um Benjamin português, ele fosse Terra Vista, exatamente, ele falasse assim: ó, Benjamin, temos que pegar aqui nos Carvalhala, temos que nos endereçar às Índias. Ele ia falar assim: oh, amigo, não vou subir nisso aí, não. Não vou nisso aí, jamais. Você imagina o Benjamin sendo obrigado a entrar numa caravela, mano? Tá louco, jamais. Você imagina isso? Comer caranguejo. Ele confessou outro dia, porque essa é uma fobia que ele tem. É, o Benjamin, ele falou que ele. Tá inclusive uma situação, é chato falar o off do programa, não vou falar, não. Pode falar. O Benja, ele tem fobia do mar, né? Tem. Do mar, né? É, ele falou, porra, cara, não consigo, cara. Pô, Benja, você tentou fazer uma terapia? Ele falou, cara, a primeira vez que eu subi, assim, num lugar que eu tive que ir pro meio do mar, cara, eu fiquei tão desesperado, como a primeira vez que eu fui transar, cara. Eu tinha 26, 27, acho que ele tá de 26 pra 27 anos, a primeira vez que ele transou foi tarde, né? Então, ele pagando falou, ainda. Os caras zoavam ele, viu? Transaram com ele. Cada zoava ele. Inclusive, quem levou ele lá, inclusive pagou pra ele, foi o Marcos Gordon. Transaram com ele. Foi, eles foram no tal, ele chamava Vintão. Vintão. Caraca, inclusive, o Matalon que subsidiou os dois, porque os dois estavam sem nada, né? Eles eram os colegas pobres, o Gordon e ele. Aí o Maurício foi lá e falou, não, beleza. O Matalon foi no duzentão. Aí ele pagou pra ele ir lá e deu uma salgada. Então, mas ele falou, e eu não curti, mano. Falou, a primeira vez... Não gostou? Falou, eu fui passar a meio que me familiarizar com aquele instrumento, a genitália alheia. A partir dos 34, 35. 35? É. Mas foi uma terapia pra chegar. Você não vê que de vez em quando ele dá umas coceirinhas? Ele falou, foi um processo extremamente difícil pra eu conseguir lidar. Falou, então hoje, falou, eu já tiozinho, assim, pra lidar com essa fobia do mar, falou, eu não tenho mais essa paciência. É igual, pra ele é igual, e, né? E ele, não, aí, bom, se é pra abrir o off, então tá bom. Ele falava assim, que chegou num momento de crise existencial que ele não sabia se ele era gay ou era nojo que ele tinha. Ah, ele tinha esse troço. É, porque assim, eu não gosto disso aqui. O Mota porque sempre eu sou falou gay, isso, hein? Eu falei. Mota falou que ele era. Eu acho uma coisa estranha. De vez em quando dá uma vontade, amigão. Ele é louco pra dar com Mota. Ele falou assim, amigão, nunca gostei de ostra nem marisco. É. Ele é doidinho pra dar pra você, viu, Motinha? De vez em quando eu gosto. Ele é doidinho pra dar pra você. De vez em quando dá uma vontade. Ele é louco pra dar pra você. É que ele não tem bunda, né, velho? Que ele é um urso. Um urso. É, ele é nada. Quadrado, né, atrás. Ó, Mota, e esse o dia que sentar não levanta mais, hein? Não, vai. Não, eu também acho. No dia que o bicho soltar a franga, velho. Esse é aquele que senta e não levanta. Ele vai virar a Kate Jenner. A mulher? Não, como é que é o nome dela? Catherine. Depende, a mãe, família Jenner lá é gigante. É, o cara... Não, é o pai, é o Bruce. Mas ele virou... Bruce Catherine. Jenner lá, virou mulher. É Catherine. Esse ele virou velho... É. Ele vai ser o... É igualzinho o Benjamin. Esse Bruce Jenner era um medalhista olímpico. Sim. Que casou, é mãe da Kardashian... É pai da Kardashian lá. Sim, da Kim. Pai, não, é enteado, né? Porque é o pai adulto, adotivo. Pai adotivo, né? Que o pai da Kardashian foi o advogado do O.J. Simpson. Sim. No julgamento do O.J. Simpson. Esse também. Ah, esse já morreu. É, morreu. É, então, esse Bruce Jenner veio casar com a mãe da Kardashian, né? Certo. E agora ele virou mulher. Sim. Ele mudou. Se veste como mulher. É. Que faz, hein? É, normal, igual o Benja. Benja também. Normal, mas eu acho mais legal o cara assumir essa postura do que ficar... Pô, você já pensou que legal, mas mano? Mas virar mulher, mano. Ué? Ah, eu sei, mas ela vai fazer mesmo. Mas você não gosta de mulher? Você vai deixar de gostar do Benja por causa disso? Não gosto, hein? Não, continua. Eu ia apresentar o programa com vocês lá, imagina. É parceiro, mas é estranho. Quer dizer que legal, né? Quer dizer que, resumindo nesse filme aí, se o Benja fosse lá nos primórdios, Pedro Álvares Cabral, não teria sido descoberto o Brasil? Não, ele vai usar, vai esperar eu inventar o avião, porque eu não vou de barco, não. É, não ia não. Puta, tudo de isso barco, começou. Não. Dependência dele, nós estávamos ferrados. Putz, eu vou inventar o avião que no barco eu não entro. Nossa, ainda aí. Nós estávamos ferrados. É. Essa é a verdade. Rapaz. Mas, Eduardo, que time você torce? Palestra Itália. Ah, parabéns, campeão. É nóis, velho. O Domênico, ele tá difícil de soltar o grito de é campeão no ar, tá com a garganta fechada. Ele não tá fazendo político. Ele não tá fazendo político. Política. Política do Medinho. Já ganhei muito churrasco e caixa de cerveja aí dos meus amigos corintianos, principalmente. Mas cara tá comemorando, você já tá comemorando. Os caras apostaram com você? Qual que foi a aposta? Quem ficar... Ih, caiu? Sim, velhinho. É palmeirense, meu, caiu. Caiu o quê, mano? Como assim? Quem tá caindo é o teu time, velho, essa vela. Alô? Brincando aí. Alô? Sem graça aí. Cê... Ô, tira do Viva Voz. Ô, você tá em trânsito, velho? Oi, desculpa. Que tá ruim a ligação. Ô, se tiver em trânsito... Melhorou agora? Agora, tira do Viva Voz. Parece que primeira coisa, tira do Viva Voz. Não tirei, porque eu tava dirigindo aqui, eu encostei. Encosta aí, velhinha. Porque agora, só de segurar o celular, você já tomou uma multa, hein, velho? É quente. Mas aumentou o valor das multas, hein? É. Mas, meu velho. Mas vale a pena, pra falar com vocês, uma multinha é... obrigado, velho. Obrigado, mas nós não queremos ser responsáveis por você perder a sua carteira, ficar um ano lá naquela porrinhação. Ah, eu acho muito style, mano. E nem ficar gastando dinheiro com esses caras aí, mano. É um sacrifício, RG, é um sacrifício, mano. Como assim? Ué, tem cara que não vai às vezes pagar promessa, aí o cara vai lá pra Basílica, o cara começa a andar não sei quantos quilômetros de joelho, cara. É verdade. Você não tá colocando na mesma frase um cara que tá pagando promessa e um cara pagar multa. Você tá de sacanagem comigo. Pelo estádio. É um sacrifício por nós, cara. Por nós, né? Vai, Domênico, assume essa porra logo. Tô esperando vocês me deixarem eu falar aqui com ele. Ô, velhinho. Oi. E o Atlético Mineiro agora na quinta, hein? É, o pessoal tá falando que... São três pontos aí que a gente vai perder no Atlético fora, mas eu penso diferente. Ah. Eu acho que o Atlético está bem focado agora na Copa do Brasil. Acho que ele realmente já largou mão do brasileiro. Eu acho que a gente, inclusive, ganha lá. É mesmo, cara? Orra, se ganha lá. Se ganha lá, 1-0, gol do Jesus aí para sair do jejum. É, o Jesus faz tempo que não faz o golzinho dele, né? É, mas na seleção ele joga, bem, né? Jogando bem, né, mano? Os gols não estão saindo, né? Na seleção jogou bem ontem, deu um passe pro Neymar, que é incrível, né? É, porque ele sabe que lá ele tem que correr, né? Porque se ele não correr na seleção, ele tá lascado, mano. Ó, todos jogaram bem, mas só um adendozinho aí. Como joga a bola esse Miranda, hein? Bom, né? Pô, oh, cara, que tranquilidade, o cara joga. Miranda é o tipo de jogador ali, né? Eu? O Paulinho jogou muito ontem, o Renato Augusto jogou muito. Mas eu digo, a tranquilidade, mano. Incrível, até o Paulinho jogou, né? A tranquilidade do Miranda. Bem, né? Então, mas é incrível, né, mano? Ele não jogava antes, né? Não, jogava, Felipe Coutinho foi muito bem Corinthians, também. Sim. Não, todos. Mas eu tô dizendo, a tranquilidade do Miranda, velho. Pô, você viu aquela frente da Argentina, por mais... que os caras estejam aí numa baixa, mas, porra, né? Precisa ter sangue frio, né? Essa escalação do Brasil ontem, cara, eu achei muito próxima do ideal. É, eu só tiraria duas posições ali, eu só fazia alteração ali em duas posições. Uma é o gol, eu não confio no Alisson, apesar de ele ter feito uma boa defesa no primeiro tempo. Eu não gostei do Diego Alves, cara. Eu não gostei do Fernandinho. E o Fernandinho é um jogador limitado também, que eu não acho legal. Eu colocaria o Casemiro, que o Casemiro tá voltando de lesão agora. É, tá machucado. Ele já voltou agora, ele já tá correndo, mas... Essa tá legal, né? O resto ali, cara, você monta um meio campo ali com Casemiro, Paulinho, Renato Augusto e o Felipe Coutinho. E na frente lá o Neymar e o Gabriel Jesus. Tá bom, né? Ou se não jogar um dos dois ali, tem o Douglas Costa. Oh, o Brasil tá bem agora na mão do Tite. Também dá pra ter uma esperança pra Rússia lá, né, mano? Ah, dá, mano. Agora, mesmo assim, com uma seleção sabendo que nós temos um treinador, né? Sabendo que o Brasil não entra como favorito. Né? Mas o Brasil, ele agora faz páreo duro pra qualquer um, cara. Mas é isso aí. Essa seleção do Brasil não tomaria 7 da Alemanha. Poderia até perder o jogo, mas não tomava 7, não. Jogando com essa vontade, não. Impressionante, né? Porque não tem muita diferença da época do Dunga, né? Como que muda tanto aí em 5 jogos... Liderança. A mudança de um técnico, né? Realmente o Tite, sou palmeirense, mas tem Semideus, que... Semideus, mano. Ah, é pra torcer. Impressionante como esse cara trabalha bem. É o grupo, velho. Compra a ideia, já era. Você vê, né, RG? A seleção da Argentina não é fraca, né? Ela é uma seleção muito boa. Sim. Mas com o Balsa não tá jogando. Bom, né? Não joga, cara. Ah, mas é boa do meio pra frente também, viu? Porque a seleção argentina, ali atrás é um Deus nos acuda. Tudo bem, mano, mas se essa seleção tivesse na mão do Tite, você acha que não tava melhor? Tava. Mas você pega lá, a zaga dos caras lá, mas você tá louco. O Funes Mori e o Otamendi. Mas, mano... Zabaleta e o Mazza. Mas desculpa, é o tipo da seleção. Então, mas é o tipo de uma seleção... E pode tomar 3 e fazer 6, velho. Agora não tá fazendo 6. Esse é o problema. O Balsa, eu não sei. Eu não sei que é a Argentina. A tal da AFA, lá, Associação de Futebol Argentino. Tá uma zona, né? Tá uma zona danada. Eu não sei nem se eles estão dando cesta básica pros funcionários no Natal. Mas eu acho que o Balsa não vai receber uma cesta de Natal, não. Acho que o Balsa não vira o ano, hein? Quem contratou o Balsa, inclusive naquela oportunidade. Ele já tá fora, hein? Quando o Balsa ainda é técnico de São Paulo, eu falei, o Balsa, se ele for esperto, ele não sai de São Paulo. Os caras, tá louco? É seleção da Argentina, tem que pegar. Sombrar, o cara tem que saber se colocar no lugar dele, cara. Tava isso na cara. É complicado as pessoas saberem qual é a real capacidade. Mas é que tá, Sombrar. Se iludir, cara, com uma situação. Velho, na boa, qual a moral que o Balsa tem de chegar no vestiário e falar, Messi? Porra, tá olhando pro outro lado, olha pra mim. Você acha que o Balsa vai falar isso pro Messi? Mas o Messi falou que não ia mais servir a seleção, ele foi lá e trouxe o Messi de volta. Sim, ele é amigo do Messi. Mas eu tô falando com relação à importância do cara na frente do cargo. Eu coloquei o Messi como exemplo. Mas olha, o Balsa não é aquele jogador, cara, que ele tem peito pra chegar e peitar o cara. Diga, Eduardo. Diga, Fer. Mas o Simeone seria um nome bom aí pra seleção. Na minha opinião, seria o principal nome. Fora, né? Então, mas o Simeone é esperto, velho. Ela não vai sair de lá, né, velho? Qual é a encrenca da Argentina? O Simeone vai querer pegar na época da Copa, velho, você acha? Qual é a encrenca da Argentina? Os bons e muito bons técnicos argentinos não querem pegar a seleção argentina, por N motivos. Mas é uma briga com a AFA, né? Não é só isso. Em si. Tem técnico, por exemplo, o Sampaoli tem lá um contrato com o Sevilha, início de trabalho não quer. Aí é o Simeone, tá lá no Atlético de Madrid, não quer. O Bielsa não quis, Sombra. O Bielsa não quis. Então, por N motivos... Ele rompeu com o clube e não quis. Os tites argentinos não querem a seleção. E ontem eu vi acho que foi o PVC falando, que é uma coisa muito inteligente. A sorte do Brasil é que brasileiros, técnicos brasileiros, não têm mercado no exterior. Porque a qualidade do Tite o credenciaria a estar na Europa treinando. Fácil. Será que o Tite, se fosse um técnico de Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, abriria a mão de trabalhar nesses times para vir no meio do caminho socorrer a seleção? Não sei. Às vezes os caras têm contrato amarrado, às vezes o cara tá lá fazendo sucesso, não vem. E uma outra, né, Eduardo? Agora, a Argentina... tem um leque de bons técnicos lá fora. O Brasil... Tem nenhum. Os que tem estão na China. Não tem nenhum lá fora. Não, tem na China, e os que estão aqui, só sobrou o Tite de bom mesmo e tem o Cuca... E aí? E você vê como o futebol, é engraçado, né, Eduardo? A AFA está vivendo hoje o que a CBF estava vivendo na Copa América. Olha a situação da CBF. Virou, né? Como estava, né? Os dirigentes, aquela sacanagem toda, o cara sem poder sair de casa, sem poder viajar. Olha hoje o que está a CBF, né? Com as vitórias do Brasil. É verdade. Agora, você sabe o que contaram para mim, Eduardo? Vai ser paraíso. E, pô, é de fonte muito boa. Se não fosse o Tite, o técnico que tava assim, engatado pra ser da seleção brasileira. Quem era? Sampaoli. Sampaoli, eu ouvi dizer. Mas ele não ia vir, né? Ah, ele já declarou algumas vezes que ele gostaria sim. É mesmo? Tinha conversa, aceitava. Por que ele não larga pra vir pra Argentina? Aí ia ser uma desgraça, hein? Domênico, essa história foi antes dele acertar lá no Civil. Viria. Mas aí surgiu a hipótese do Tite. E fala, mas ele não é contra a CBF? Tudo se acertou. E aí a preferência recaiu realmente sobre ter o Tite. Sim. Não, porque é estranho, né? Ele largaria pra vir agora, pra seleção do Brasil. Agora tá maravilhoso. Mas pra Argentina não, é estranho. E cara, na boa, Sombra, eu acho uma baita incompetência, cara. Você ter que importar um treinador, cara. É safra, absurdo, né? Não, é um absurdo, cara. Pensar nessa hipótese é o cúmulo da incompetência. Eu acho que para um país como o Brasil, é absurdo, porque você fala assim, o país do futebol tem que trazer técnico de fora, é ridículo, né? Uma coisa, por exemplo, foi o Zico, que foi praticamente como um colonizador do futebol no Japão. A circunstância é outra. Mas o Brasil, que é uma referência no esporte, cara, a única seleção pentacampeã, tem que importar um técnico. É que a gente paga pela falta de personalidade, mano. Eduardo, quer falar mais alguma coisa? Brasil, Palmeiras, Santos, o que você quer falar? Não, só queria falar que acompanho vocês aí há muito tempo, admiro muito o programa, e é isso aí. Obrigado, um velho, é nóis. Obrigado, mano, um abraço aí. Valeu, abraço. Valeu, cara, obrigado. Esse é o Estádio 97 da Energia 97, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Nissan, faça um test drive, que quem testa, compra Nissan. Deixa eu ver aqui se já chegaram as primeiras... mensagens aqui, ainda não chegaram as mensagens de WhatsApp, né? Ainda estão lá na edição, Oba? Sim. Estão ainda na edição, muito bem, daqui a pouco a gente vai trazer então. Estádio 97 aqui na Energia 97, vamos convocar o Juca? Olha o Juca chegando aqui. De supetão. É, tô pegando muito o Juca de supetão ultimamente. Já te pegaram muito de supetão, velho? Algumas vezes, viu? Ah, é? Já qual teve alguma vez que você sentiu um sopetão? Não tô querendo dizer assim, um sopetão masculino. Mas alguma mulher que chegou e te deu um sopetão, tipo, te intimou? Chegou de sopetão e falou assim, nossa, foi tão rápido assim? Você tá louco, você vai cada pergunta alguma idiota. Vez que você já tomou um bofetão? Não. Assim? Sopetão, falou assim, tipo, ai, RG, vamos logo. Aí, estranho. Fala aí. Puta, esses caras, tudo louco. Firmeza. Mas eu tô falando agora, nos últimos 15 anos, com a nova mulher. Aí o cara... no passado distante. Fala mesmo. E ele insiste, velho. Puta, meu... Ah, pra falar do off do Benjamin, tudo bem. Lógico. Né? É, coitado do Benja. É. Lógico. Aí o cara chega pro chefe e liga, né? Aí o chefe atende, aí assim... Ô, chefe! Pô! Queria que o senhor me liberasse amanhã, de preferência amanhã de manhã... Por causa que a minha mulher, chefe, ela quer ir buscar a mãe dela pra passar o fim de semana lá em casa. E tem muita coisa pra fazer. E eu gostaria que o senhor me liberasse, se eu pudesse, né? Aí o chefe escutou e falou, não, velhinho, você tá louco? Não dá pra liberar você não, cara. Infelizmente, sem chance amanhã. Puta, chefe, eu sabia que podia contar com o senhor. Muito obrigado. Ô, RG, você tem meio ranço da sua sogra, sim ou não? A minha sogra, ela tá morando no céu, mano. Não tem ranço nenhum. Então você tinha? Não, nunca. Você tem, morreu, então você tinha? Morava distante, né? Ranço você tem de sogra quando você tá ali porta a porta, né? Aí fica um negócio meio complicado. E aquelas sogras que entram na sua vida, né? E aí é complicado. Ó, estranho. Vem cá, você é santista, beleza. Diga lá. Aí estão lá no boteco, tá o Leco, tá o Modesto Roma lá. Estão conversando assuntos gerais, falando, pô, você viu o estádio ontem? Pô, que ele manda um puta fanfarrão, básico, né? Quer falar, mas peraí, vocês querem o Michel Bastos e vem oferecer... que é... Thiago Ribeiro, Lucas Otávio... E Longini. Pedro Castro. Longini e o... Serginho. Serginho. Lucas Crispim. Tá bom. Serginho. Tudo bem, o Leco tem cara de vovô bonzinho, mas... Você falou que o Serginho é bom. Você gosta do Serginho. Os caras não estavam querendo o Lucas Lima. Você gosta do Serginho. Quem falou que o Serginho era bom? Nós somos lá na vila. Você gosta do Serginho. Não, a gente entrevistou o Serginho e falou... Você fez um gol bonito. O Serginho é bom, vai por mim. É bom? É bom, não, é bom. E por que vocês não querem? Serginho Porque Buscas. Tem muito lá. Ah, tem muito lá? Pô, você viu que tem de meiuca lá, velho? Então, lá. Deixa o Serginho e manda o Vitor Bueno, por exemplo. Louco. Tem muito lá, né? Advogado de São Paulo, você agora? Eu ouvi falar que os caras estavam querendo o Lucas Lima. Esse aqui, ó, quem aqui? Que fica incendiando. Não, eu cheguei a ler algo a respeito. Por quê? Porque só isso aqui... Só a mãe do Leco fez filho esperto. Não, isso aqui é... Isso aqui, esse baixinho, ele faz pauta pra programa. Ô, Santista, se liga, cara. Fala aí. Assim, tudo bem, vocês não querem trocar Michel Bastos, a gente vai lá e tem que tentar comprar. Vocês não querem Michel Bastos, velho. Pô. Ok. Para. Ok, não, ele não quer. Mas... Ele, quem não quer? Michel Bastos não quer ficar nem vocês, Paulo. É recíproco. Não, é a torcida. O Mas Marco seria uma boa ter o Michel Bastos? Eu fico pensando nisso. Porque o cara, ele é meio melindroso e tal. Será que ele não ia também dar dessas lá com a gente? Não sei. É estranho, cara, né? Gente, apostar nisso, né? Tipo... Gente fina, trabalhador. Vai pro Santos, vai ser sucesso, cara, no Santos. Ele é bom vendedor. Falando sério, gente boa, alta qualidade técnica. Isso ele joga bola. Ele joga bola. Joga muito bem. Agora o Kit. Foi uma questão de simpatia no São Paulo que não rolou. Agora o Kit, ele me parece ser, sabe quem? Sabe que ele me lembra? O Diego Souza. Verdade. Sabe aquele que é um cara que joga bola, né? Você vê o cara joga bola. Mas vai pra um time grande, putz. Ó, vocês ficam oferecendo com jogador ruim, tem mais clube que quer, que vai oferecer jogador melhor, vocês vão perder a oportunidade. Aí depois chega no meio da temporada seguinte, vai o Lucas Lima ter uma contusão, quem que tem? Quem que vocês teriam lá, mano, pra mandar? Pra trazer o Michel Bastos pro Corinthians? Não quer o Michel Bastos. O Corinthians ele poderia oferecer o Rildo. O Rildo. Imagina. O Rildo, guardar as proporções, é um cara que lembra muito o estilo do Messi. Tá brincadeira. Ele é canhoto, ele corta pra fora. Ele lembra o estilo do Messi, ele tem duas pernas, ele corre. Não, mas ó, se não quiser o Rildo, tem Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel recentemente no Santos, aí ele se deu bem. Olha. Marquinhos Gabriel no São Paulo seria uma troca justa, você tá de brincadeira? O Corinthians gastou aí 4 milhões de euros pra contratar o Marquinhos Gabriel. O Marquinhos Gabriel do Santos, sim, né, cara? Aí seria, mas ele teria que mostrar mais no interesse aí no jogo do Corinthians. Mas aí foi justo, Paquito. Mais justo do que essas contratações que esses jogadores que o Santos tá oferecendo. Poderia ser Marquinhos Gabriel, poderia ser Giovanni Augusto. Não, eu prefiro Marquinhos Gabriel que Giovanni Augusto. Giovanni Augusto eu acho que não. Então, aí de brinde tem o Gustavo. Você não tá precisando do nome, velho? Você tá precisando do nome? Você tá de brincadeira. Goleiro, eles querem goleiro. Eu acho que o São Paulo ainda vai achar melhor destino lá no Botafogo e no Cruzeiro. E no Inter, no Grêmio. Se fosse pra pegar o goleiro, eu queria o goleiro do Inter. Você não queria o Cássio? Jamais. Por quê? O Danilo Fernandes não sai do Inter. O Danilo Fernandes não vai. Difícil. Esse é o Estádio 97. Olha, já temos aqui algumas mensagens aqui do nosso WhatsApp que vem no oferecimento. Vem no oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também no oferecimento de Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Tá bom? Vamos lá, trazer mensagens. Meu apelido é Soneca, mas o nome é Luiz Felipe, moro no Jardim Celeste, tô chegando na Humilde. Se liga aí, Domênico, e anota meu recado na responsa, eu tô passando, mas é só pra dar o papo. Pode levantar a taça, porque ela é de vocês, não dá zica admitir, mas ainda são freguês. Freguês do meu São Paulo, que é tricampeão do mundo, mas é triste admitir, o título é dos porquimundo. Salve todo mundo aí do estádio, aqui é o Luiz Felipe, Zona Sul, Soneca. Celeste, salve. O cara foi bem demais. Foi bom. Não é só porque ele zoou, não, mas é porque foi bem demais. Bem demais. Ô, Soneca, parabéns. Bom demais. Elaborou bem. Bem de rima. É isso aí. Vamos lá, mais mensagem no nosso WhatsApp. E quem ligar aqui e falar consórcio Honda é fácil, barato e sem juros, ganha um par de ingressos para participar do programa do estádio que será realizado no Banco Honda Hall, 5 de dezembro, com tudo incluso, comida, bebida, entrada e um kit da Honda maravilhoso. E aí, galera do Estádio 97, meu nome é Danilo. E aí, Dudu, solta aquela música lá do Mano lá que deixou saudades. Vou só dar um refrãozinho dela aí. Eu também sei que o Mano é gay, quero comer o Mano mais uma vez. Beleza? Boa noite, galera. É, olha aí. Malucão, vai buscar a sua tia que tá dançando no queijo. Dançando no queijo não. As velhas dançando no queijo caem, mano. Tá dançando no queijo, velho. Vai pegar a sua tia lá que tá dando trabalho, velho. No polidance, né? Fazendo polidance. Vamos lá. Dançando mais mensagens. No queijo. Tá ligado o queijão, hein, Jesus? Mais mensagens. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto. É cuidado de homem. Rapaziada, tudo vai, tudo vem. Menos o Mundial do Palmeiras, que não tem. Tô sentindo você apático, um pouco anêmico. Quem é o locutor da rádio? Ha! É o Domênico. Vem pra cá, meu Domênico. Vem pra cá, minha menina. Ontem eu fiquei por baixo, mas hoje eu vou ficar em cima. Eu vou te falar uma coisa. É sensacional. Essa coisa do WhatsApp, das mensagens, foi a melhor maneira de a gente trazer mais um componente do estádio pra dentro. Os caras são demais. E os ouvintes, quando eles querem, eles são criativos, né? Não, né? São demais. Pro lado do bem. Por exemplo, quando eles me atacam, eles estão usando a criatividade pro lado negativo. Agora, por exemplo, atacar o Domênico, velho, pô, é pro lado positivo. Mande tudo sua mensagem, 94-353-0150, se quiser fazer um rapzinho, hoje o tema é Domênico. É muito legal. Puta, você precisa ouvir, sensacional, Dodô. Foi a última, põe a última. Não, muito bom. Não, foi essa última aqui. Não, ouve, cara, é animal, cara, muito bom. Com o tema Dodô, aí. Rapaziada, tudo vai, tudo vem. Menos o Mundial do Palmeiras, que não tem. Tô sentindo você apático, um pouco anêmico. Quem é o locutor da rádio? Ha! É o Domênico. Vem pra cá, meu Domênico. Vem pra cá, minha menina. Ontem eu fiquei por baixo, mas hoje eu vou ficar em cima. Ai, menina! Olha, não. Você achou isso legal? Ah, foi legal, Domênico. Vai. Não, você achou isso legal? Ah, Domênico. Não. Artisticamente, Domênico. Vocês se divertem com o café. Esquece que ele tá falando do título do Mundial. Esquece que tá falando de você por cima ou por baixo. Esquece. Artisticamente. Analisando artisticamente. Vai, como se fosse votar. Analisando artisticamente, o rapaz não consegue fazer uma rima direito. Posso analisar? O rapaz não sabe. E eu manjo de música, hein? Desculpa, hein? Modéstia à parte aqui, eu manjo mesmo esse troço aí. O rapaz não leva jeito pra rap. Então ele pode escolher outra profissão aí. Ou pelo menos escrever uma letra um pouquinho mais elaborada. Esse papinho de o Palmeiras não tem mundial. E que Domênica com o Agnaldo, isso já foi. Nota desse rap aí, mano. Pra mim hoje, se nota fosse 10. Hoje, pra mim é não. Pra você, Dudu, é nota do rap. Nota. 3,5. Então, foi Pedro de Lara. Você é estranho. É 10, pô. Você, Motinha. É por isso você não passou, hein, estranho. Tô vendo. Não, tô pensativo. Já tô pensativo, mano. A música já tô dele pensativo. Tá aí, não, mas não é. A música então eu tô percebendo que o estranho não passou porque tem um porquê. Ele achou isso 10, velho. Ele tá sendo vingativo, Domênico. Ele praticamente fez improviso. Calma. Olha, o Benjamin vai falar de fricô. E na sequência, nós vamos trazer a música do Estranho, porque ele é rapper, e foi gongado de manhã no nosso... sacaneado pelo Domênico Gato. No nosso programa de Novos Talentos. Foi o Elinho. Foi o Domênico Pedro de Lara. Fala do Fricô na sequência. Na sequência a gente vai trazer a música. Parou. Que agora eu tenho que falar um negócio sério. Vou falar um negócio pra vocês, rapaz. Às vezes, meu, dou um azar. Eu entro no banheiro depois do Domênico. Meu Deus do céu! O que que é isso, rapaz? Às vezes eu acho que vai soar até, vai tocar até a sirene aqui no prédio. Não dá mais. Tô falando sério, não dá mais. Ô, Domênico, presta atenção. Você nunca ouviu falar de fricô? Se liga. Você pega o Fricô, você vai borrifar ele 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. É. E ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu juro pra vocês, eu juro, tá ouvindo, Dodô? Eu uso e realmente funciona, não é papo não. O negócio é show de bola. Fricô, pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro, hein? Borrifou, usou, bloqueou, é. Vai lá comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. Fricô, amigo! Legal, legal, Narigudo. Vamos ver aqui a música que foi gongada pelo Domênico, do nosso estranho. Não fui eu! O Alexandre de Assis. Vamos ver. Não fui eu, gonguei nada. Vamos ver aí, cara. Vamos ver se o Domênico foi justo. O Sérgio Louco vai meter no ar agora, vamos lá. Opa, não é essa versão, não. Não é? Não é essa versão. Você mandou duas versões? Não, não. Não é essa versão, não. Não é? É não por é isso que gongou. Não, mas não aí é essa versão. Ah, lá, Domênico, tá sumindo. Essa, mas é essa que tirou pra nós. É que ela tá... Ó, só pra explicar. É essa que tirou pra nós. Eu vou tentar explicar de maneira não muito técnica. Explique. Isso é uma versão que é chamada Screw and Chop. É um estilo de mixagem feito no Texas que diminui muito a velocidade da música e faz umas performances. Tá. Eu lancei essa versão, eu acho que pegaram essa versão diferente. Por isso que não foi, tá vendo? Não, mas eu mandei a versão normal pra cá. Então é o seguinte, não tem como achar a versão normal, é isso? Tem a versão normal. Então o Bá vai achar com a produção lá a versão... normal. Ô, sacanearam meu parceiro, hein? Eu? Sacanagem, hein? Agora o senhor vai ter. Pera só, amigo. O senhor não vai pra merchãozinho aqui, senhor, não? Ah, tô me queimando que é isso aqui. O senhor pede desculpa pra mim. Por quê? Sabe por quê? Foi a versão errada da música, até ele não gostou. Então, o senhor peça desculpas pra mim. Peraí. E é o seguinte. Ele disse isso. Ele disse que no dia do julgamento. No dia do julgamento não foi essa. A versão colocada não foi essa. Não foi essa. Não foi essa. Mas você gongou essa também. Foi essa aí? Não foi essa, Marcos? Foi, eu lembro, foi? Não lembra. RG, você tá aí no seu carro, tranquilão, tá estacionado. Escutando a música do parça. Você tava às 10 da manhã ouvindo aqui o programa do Palhacinho. Exatamente. Manhã, aí tocando ouvindo, a música do parça. O Energia me ouve. Sim. Ouvindo a música aí do parça. Sim. Aí de repente, cara. Tô escutando a música. Toma pancada na lata. Oxi, na que traseira. Foi isso? Tô olhando o retrovisor. Você sabe quem bateu na tua traseira? Olha bem pelo retrovisor. Você nem acredita. É conhecido. Olha o perfume. Olha o perfume chegando. A Ivete Sangalo. Oxi, bata de novo. Gente do céu, é Ivete Sangalo bateu na tua traseira? É gostosa, hein? Então é só vocês passarem no HDI Bate Pronto, porque a Ivete tem seguro da HDI. Centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem São Paulo, Rio, Porto Alegre, até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do seu carro? Escolha a HDI. Com a HDI você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Boa. Já vamos achar a música do estranho. Ah, já achou? Vamos lá. Não, ainda não. Então, enquanto a gente procura a música, né? Eu vou falar aqui que o Extra, atenção, o Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra e Gol. Sim. E ó, quem ligar aqui no ar e disser, atenção, hein? Consórcio Honda é fácil, barato e sem juros. Ganha um par de ingressos para participar do programa do estádio, que será realizado ao vivo no Banco Honda Hall, dia 5 de dezembro, com tudo incluso, entrada, comida, bebida e além de um lindo kit da Honda. Boa. Agora é hora do momento sem parar. Sim. Sabia que o sem parar agora funciona com único adesivo? Sim. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Liga aí, 3284... 7097, são três ouvintes na sequência. Sim. Ô, Jeová, um abraço. Aliás, mandar um abraço também pro palmeirense sensacional, fazendo aniversário hoje. Gente boa demais, filho do Adilson. Todo palmeirense é gente boa. Sim. É pro Matheus Cruz, 18 anos, Domênico. Ele te adora. Ele fala assim, por favor, manda um abraço pra mim. Sim. Gente boa, Matheus, né? Matheus Cruz fazendo 18 anos, palmeirense. Matheus Cruz é nóis. Sim. É isso aí, Matheusinho. Tá chegando a hora, hein? Ele é muito triste, porque ele falou que ele gostaria muito que o pai dele fosse palmeirense também, mas o pai dele, o Adilson, é corintiano. Nossa, que desgraça. Meu pai era palmeirense. É, eu sou o pai dele, cara. Que desgraça, eu mando o moleque fazer um intercâmbio no Camboja, velho. É mesmo? Vai lá repensar a tua vida, seu palhaço. Bom, vamos lá. Ah, momento, juiz! Momento mas é lógico, é pai. Segue o jogo, sem parar. Vamos lá, momento sem parar e... Cadê a música? O Asdrubal veio... Ó, ah, o Benjamin carregou de ringtones o Asdrubal. Ah, não. Ô, louco. Arte popular? Não, não. Negritude, velho. Negritude, Negritude. Você vê como é que eu manjo, né? É ela, ó. Essa era a época que eu tinha, eu colava na Coab, né? Pá. Não descia o braço ninguém, né? Ai, ai, ai, ai, ai. Será? Maria da Penha. Será? Alô? Alô, boa noite. Boa noite, quem boa fala? Boa noite. O Noel. Como? Noel. Ah, Noel. Isso. Seria o papai? Pode ser, né? O que Noel do quê? Silent Morning? Oh, pode ser também, boa. Noel de Souza Nobre. Nobre. E quantos anos você tem? É, 43. RG. Hoje, sexta, 43, feriadão prolongado, e aí? É, tá, mas tá mais pra Noel Rosa, hein? Ah, no, Noel. Não é nobre? É, não é nobre, é, Noel Rosa. É, Noel Rosa, tá sensacional, né, mas salvou a oh, hora, as hein? As rosas, RG. As rosas não falam. E o bairro? Alô? Alô, Noel? Alô? Noel? Noel? Noel? Noel? Oi, Noel. Oi. Qual bairro? Tá ruim a coisa, hein? Você tá no Viva Voz, amigo? Você tá na Arca de Noel, velho? Ah, sensacional! Não, salvou! Essa, foi, não, para essa salvou, não, para, mano! Para, vou puta de vida! Não. Tá sensacional! Todo mundo aplaudindo de pé! Incrível! Essa foi ser chuva, RG, você buscar, né? Você está impossível. Essa hoje foi reverse demais. É, eu mancha, tinha que ir buscar. Ele tá falando buscar bem de longe. É. Qual que é a cidade do Papai Noel mesmo? Não, ele vem da Lapônia. Lapônia, então. Lapônia é longe pra diabo. Lapônia é. Ficaria na Finlândia? É. Lapônia? Nariga gosta de uma Lapônia, velho. Me lembro dos duendes, meu. Até me emociono. Nariga gosta de uma Lapônia. Nariga adora, né? Ele gosta de uma Lapona, isso sim. É, não sei não. Ô, velho, e o bairro? É da Vila Alpina. Vila da Alpina. Vocês aí no dia 11 de julho. Você teve aqui, né? É verdade. É? Ah, certo. Verdade. É verdade. Então tá certo. E o time qual é? O time é o atual campeão brasileiro de 2016. E futuro campeão da Libertadores 2017, para desespero do Mano. Que desespero, que desespero, velho. O que você precisa na tua vida é do Coronel Ferrarini. Já ouviu falar dele? Ah, juiz! Juiz! Você tá usando coisa forte. Ah, juiz! Drogas, não. Ah, juiz! Oh, véio, na boa, você é aquele tipo com o cara, velho, que vai esquartejar a mãe por causa de uma pedra, velho. Não, você tá mesmo, louco, você mano. Você precisa de ajuda, velho. Ninguém faz isso. Ah, não, falou. Oi, velho. Fala, meu velho. Fala. Tá ruim a ligação, hein, velho. Só me esqueça. É porque tá ruim a tua ligação, velho, juro por Deus. É que eu tô andando. Ah, então para, então velho. Então para, porra. Fala, manda o merchan então, vai. Nossa senhora. Que isso? Mas ele tá andando aonde, velho? No... Não, ele mandou, né? Tá na quebrada dele. Mas ele mandou o Lapônia, do consórcio tá Honda. Tá na quebrada dele. Tá no segundo subsolo da Lapônia, velho. Ele falou do consórcio Honda, isso aqui. Tá na caverna 3. Não, mas ele ganhou, o que valeu é a intenção. Porque eu acho que ele vai cair. É, acho que ele já caiu. Eu acho que ele já foi. É, não dá. Alô, infelizmente. Não dá, mas tá garantido. Ele ia falar da Honda. Ele... Então, ele ganhou o par de ingressos. É, ele falou, mas ele chegou a falar. Ele ganhou o par de ingressos pra ir, então, no dia 5 de dezembro, com tudo incluso, entrada, comida, bebida, além de um kit da Honda, lá no Banco Honda Hall, dia 5 de dezembro, quando faremos o estádio 97 lá, ao vivo. Então, faz o seguinte, manda um e-mail. Manda um e-mail só pra confirmar teu nome completo, no ba@97fm.com.br. E aí ele vai te passar todas as informações para você participar dessa promoção aí no Banco Honda Hall, tá bom? Beleza. E pra vamos lá, então, segundo aí... ouvinte, momento sem parar. Vamos lá, Asdrubal. Pra que a gente saiba que ele não tá dando um gato na gente, Domênico, não pode ser .com.br e e-mail dele não, hein? Ih, rapaz. Ó, isso aí sempre cantou, Domênico? Espero não, que não você isso parece o Beija com o pandeirinho na mão falando pra Renata. Assim. Eu vejo o Benjamin em cima da laje, num churrasco. Ah, você não tá vendo isso. Você tá vendo isso? Com aquele pandeirinho, aquele olho de pandeiro, viu? Ronaldo e os Barcelos, velho. É, ele gosta. Ele, tinha, uma, ele tinha um grupinho na Hebraica. Ronaldo lá. E os Barcelos? Era ele, o David Arazi, o Smóis. Era os Jacós. É, Ronaldo e os Barcelos. Os Jacós. É. Alô? Alô? Opa, quem fala? É o Rodrigo, de São Bernardo. Ô, Rodrigo, opa, tudo bom? Tudo bem? Acento no R. Tudo bem? Meu vizinho. Rodrigo, Rodrigo do quê? Rodrigo Martins da Silva. Quantos anos, Rodrigo? Eu tenho 32. 3.2, RG, hoje. É, tem cara que Martins Acobe mostra o pau, né, velho? Sensacional! Tem jeito. Ah, é verdade, tem jeito. Sensacional. Sempre mostra. Mora em São Bernardo e o time? Ah, é o Fantástico, né? Olha aí! Fantástico, rapaz. Show da vida. Meu vizinho e torce pro meu time, mano. Você é louco. Deixa eu fazer o merchan já. Por quê? Vai acabar o crédito, velho? Vai, manda. Vou mandar já. Faz, manda. Faz aí, velho. Consórcio Honda, é fácil, barato e sem juros. Opa! Ah, já garantiu, tá garantido. Você ganhou um par de ingressos para um dia 5 de dezembro assistir o Estádio 97 lá no Banco Honda Hall. Aí sim, hein? Na Vila Olímpia, lá na Júlio Diniz. Vai ser legal, hein? E parei entrada, lá. Comida, quem que você vai levar? Vou levar minha esposa, que tá aqui no carro, eu parei o carro pra legal, cara. Conseguir falar. É nóis, então. Aí sim. Legal, fera. O RG falou assim, se eu tivesse esposa, eu levava também. Se eu tivesse, não, eu tenho, seu louco. Ah, você vai levar ela? Vai levá-la? Ô, velhinho. Ah, por que ele parou o carro pra falar com a gente? Ele tá com a mulher dele? Velhinho. Tô dirigindo. Você não pode dirigir. Ué, fala no celular, fala, seu louco. Fala pra ela ficar com o telefone na sua orelha. Ah. Não tá fazendo nada, velho. Ué, como tá louco? Ela não tá fazendo nada aí do lado, velho. Como não? Ela tá falando no WhatsApp com os amigos. Ô, fera! Assim, aí vamos na casa da mamãe nesse feriado? É, a chance de você ser parado agora e ser assaltado e o assaltante ter que falar com a gente, não você, é muito grande. Ah, não, mas se ele... É verdade, eu tô em São Bernardo, então, o risco é grande. Se ele estiver sendo assaltado, ele fala que tá falando no estádio 97, os caras deixam barato. Aí é pior. É, fala que te conhece, mano. Mas vamos lá. Velhinho, começou o brasileiro, Santos em 17º lugar. Foi uma surpresa pra você hoje o Peixe na vice-liderança, velho? Na vice-liderança, sim, eu achei que ia chegar para brigar pela Libertadores, mas não achei que ia chegar com essa força, não, me surpreendeu, principalmente porque perdemos jogadores aí no começo, né, para a seleção, e sempre foi falado, e eu também acho que só tinha um time de 11, né, não sim. Tinha um elenco tão forte para brigar, assim, mas surpreendeu, estamos bem. Legal, e você acredita... E dá pra chegar, dá pra ser campeão? Matematicamente sim, mas você acredita que o Palmeiras... Não é a questão o Santos chegar, a questão é o Palmeiras perder essa vantagem? Ah, acho que a Peppa não vão perder essa oportunidade, não. Difícil, já tá, né? Já tá na mão, já. Acho que vão perder pro Atlético, vai cair pra 3, mas aí o Palmeiras não vai vacilar mais, não. 6 pontos seria uma coisa, 3 pontos já é... Aí, 3 pontos seria legal. Agora, 6 pontos é difícil. Aí e o Palmeiras tem que perder 2 e o Santos ganhar as 4. É, e temos, o que temos que lamentar também. O que temos que lamentar e tirar ensinamento é... Agora é a hora de chorar, né? Figueirense, América, os times rebaixados, né? Sim, não só isso também. No começo do campeonato, o Santos tomou muito gol no final do jogo. Sim. Que faz, se eu não me engano, umas 6-7 jogos só no começo do campeonato, entre os 10 primeiros jogos, 6, o Santos tomou gol no final do jogo. É, isso, poderia estar melhor. Mas eu vou te falar uma coisa, hein? Uma característica, né? Acabou tendo... A gente perdeu muito ponto bobo, né? E tomou muito gol também, né? Isso atrapalhou bastante. Mas vou te falar um negócio. De um lado, os santistas que não acreditam. Do outro, um palmeirense que não quer comemorar título. Tô querendo dar de bandeja, velho. Olha! Os caras estão muito coxinha esse programa. Meu Deus do céu! Meu Deus! Eu sou um torcedor igual o RG, eu sou... Você tá mordendo, eu não vou... Eu não sou groselha, né? Eu não quero... Não preciso nem falar quem é o groselha do programa, né? Nossa! Não, você é bundão, velho! Juiz! Torcedor bundão! Você assumiu! Não, mas é que tá, Domênico Gato, futebol tá chato, mas... Mas não falou quem era! Mas mesmo assim, você pode... ninguém! Não, mas, amigão, você pode falar que sou eu, você pode falar que é o voto, você pode falar independente, mas você tá sendo bundão! É, o torcedor, ele tá agindo como jornalista, velho. Não, eu não posso falar porque a gente tem que respeitar o oponente. Respeitar porra nenhuma, vai passar desse porco aqui, velho. Os caras vai pra cima, os caras na hora do vamos ver, os caras peidam na farofa, velho. Vai passar desse porco aí, velho. Deixa eu falar com o ouvinte, você tá certinho, parabéns. E tem outro detalhe, hein? Tem um cenourinho aqui, sentado no... comidinha de coelho, sentado aqui, e incendiando, falando que você é bundão, que nós somos bundão, que nós não vamos pra cima. Só que tem um detalhe. Quando o time dele tava numa draga desgraçada, e o Motinha ficava aqui dizendo, eu acredito, eu acredito, vai pra Libertadores, o Cenourinho, você é louco, você é fanfarrão, você... Ah, oh, se liga, velho, se liga. Eu vou ficar fazendo papel de bobo aqui, você tá louco, para. Vou ficar jogando pra torcida, você é louco, para. Bom, primeiro que a minha camisa não é cor de cenoura, minha camisa é vermelha. Minha camisa é vermelha, o RG, além de esclerosado, é daltônico. Em segundo lugar, o meu time tava caindo pelas tabelas. Acredito. E o meu time não tava próximo de brigar pelo título. Tava caindo pelas tabelas. O Santos tá em segundo lugar no campeonato. E ele fica desacreditando do próprio time. Tá diferente, eu tava desacreditando de um time que quase não tinha mais chance de nada. Mas só falta 4 rodadas, né? Como se tivesse mais rodadas, lógico, aí tem que ter consciência, diferente, pô. Imagina. Faltando 4 rodadas. Mas o futebol é empoderado. Mas vem cá, você não tá entendendo uma coisa. E é por isso que o Domênico não grita é campeão. Vocês não estão entendendo uma coisa. Presta atenção, Santista. Se no próximo jogo, o que não é impossível, o Palmeiras perder do Galo e vocês ganharem do Vitória, reduz a distância para 3 pontos. E cria um drama psicológico do outro lado, porque aí o Palmeiras recebe o Botafogo vem bem no campeonato, e cria o psicológico joga nessa hora. Vocês, santistas, não estão querendo jogar com o psicológico da coisa. Aí é diferente. Aí se o Palmeiras perde pro Botafogo, você tá criando uma situação em que aí faltam mais 2 rodadas e os dois se igualaram. Então, agora o Domênico, eu vou ver se ele é um cara sincero ou não. Sim, então vou perguntar se o Domênico... Sincero. Então tá bom. Domênico, se a distância reduz pra 3 pontos. Cara, mas eu tô falando que não ganhou o campeonato por causa dessas não coisas. Não cria uma certa preocupação? Mas é lógico que cria, por isso que eu falei que não ganhou ainda. Então se você fosse santista, ia falar assim, vamos pra cima? Não, eu não falaria porque eu sou... Esse cara, Tá amarelo aí, velho. Pera só um minuto, você me perguntou, mas vocês respondem vocês? Deixa eu responder. Da mesma forma que tem um lado, tem o outro lado. Então, é lógico. Do outro lado, o Santos, presta atenção, Palmeiras, eu acabei de falar aqui a conta. Acabei de fazer uma conta aqui. 7,5. Não, nosso Palmeiras fez a mesma pontuação que ele fez no primeiro turno, ô Maltinha, que foi ridículo, hein? Foi ridícula. De 12 pontos, ele ganhou 4 no primeiro turno. Tudo bem que inverte-se os mandos, então pode modificar a coisa. É diferente. Bom, 4 pontos em 12, ele ganhou. Vamos supor que faça os 4 pontos. Faça os 4 pontos. Se fizer 4 pontos, ele tem mais 6. São 10. O Santos precisa fazer 10. 10 pra ser campeão. É. Pra fazer 10, ele precisa ganhar 3 jogos e quais empatar são os jogos do Santos? O Santos tem 2 jogos, no meu ponto de vista, que são jogos difíceis. Fáceis. Não, difíceis. E tem um que é mais difícil ainda. Tá, então vamos lá. Santos e Vitória. Esse eu computo que o Santos ganha. Tem 3 pontos. Eu computo que esse o Santos ganha. Esse não é o próximo jogo, o Santos pega 2 jogos fora de casa. É Cruzeiro lá. E o Cruzeiro, não sei se ainda escapou, mas tudo bem. Também mesmo que não escapa, não é escapou. Fácil. É lá, o jogo é lá, não é fácil. É lá. E depois é o Flamengo lá. E o Flamengo precisa também lutar por essa terceira vaga, porque aí o Atlético... Se o Atlético ganha no Palmeiras, ele encosta nos dois aí. Dependendo dessa rodada aí, do Flamengo, se o Flamengo ganhar, vai ser... Como é outro que eu vou pôr que ganha os 3? Aí o último jogo, em casa... aí beleza, o último jogo é fácil. Qualquer. Eu não vou lembrar agora. Mas o Flamengo já era, né? Acho que é um jogo fácil do Santos. Eu não lembro agora. Eu acho que até lá o Flamengo já jogou a toalha também. O Santos, acho que Santos e América Mineiro. Santos e América Mineiro. Em casa. Seja, então você considera. Já vemos que 6 pontos ele tem. 2 jogos fáceis. 6 ele empata pontos com o Flamengo e ganha do Cruzeiro. É teoricamente. Pode. Teoricamente é possível. Só que é difícil. Você concorda que é difícil? Sim, mas é do Cruzeiro lá, é fácil. Sim, mas esse mesmo fácil que você está computando aí, não foi fácil no primeiro turno. Sei, mas isso você está falando. Só que tudo, América, né? Só que tudo isso, o campeonato, bem, assim como uma partida de futebol, ela tem vários momentos psicológicos. Eu sei. Eu só sei tem um detalhe, isso. Sombra. Só que o momento psicológico do Palmeiras é muito bom, né? Só tem um detalhe, Sombra. O momento é bom do Palmeiras. Outra coisa. O que é isso aí? Nossa, pegaram a foto da tua mão lá, Domênico. Não, mas não é a minha, não. É o famoso tchau na mão. Então, peraí. Então, essa mão jamais seria Sérgio minha. Louco, hein? Então, jamais seria minha. Eu vou dizer o porquê que o choba na mão não é a minha mão. Não é a minha mão. Eu vou dizer o porquê. Nossa transmissão online com imagens na mão do Dodô. Não é a minha mão. Não é a minha mão. Eu só não estou dizendo que o Palmeiras já ganhou e é campeão, não estou comemorando. Mas eu tenho certeza que o Palmeiras vai ser campeão. Quase que certeza. Então, comemora. E vou dizer o porquê. Vou dizer o porquê. Você vai abrir a cápsula do tempo, você vai ver quem é que foi que eu coloquei como campeão, meu amigo. Pronto, mas você colocou quer, porque você é fanático, você quer mais véio. Do que o quê? Não, senhor, pegue todas as cápsulas do tempo anteriores e vê se eu, se eu coloquei sempre o Palmeiras. Eu lembro que você tinha uma posto. Coisa é ser fanático, outra coisa é ser bobo. Ah, isso é uma porrada. Aí você deu uma porrada no mano. Sei, ficou o campeão. Obrigado pelo sei, mano. Ficou o campeonato todo. Uma coisa eu colocar lá. É. Outra coisa é saber que meu time ficou defendendo o campeonato todo. Não, porque vamos pra Libertadores. Que vamos pra Libertadores. Meu time tava voando. Meu time tava voando. Quando eu vou fazer a cápsula do tempo, é personalizar o futebol. Agora é o seguinte: desculpa, eu não posso pôr o meu time em primeiro lugar. Ali é uma brincadeira de cápsula do tempo. É, agora na boa, eu se tivesse na condição do Domênico aqui do Porco, eu estaria comemorando o título. E se eu tivesse na posição do RG? É, mas eu você não tá... Você é fanfarrão! Eu ia estar metendo uma pressão absurda. Mas você é fanfarrão! Você não tá aqui! Você não tá gritar. Eu só... Você gritou, RG, só falo no grito. Eu só falo no grito. Você é fanfarrão! Eu tô falando mesmo, é lógico, não dá porque gritam. Eu não vou ficar entrando em debate aqui pra ficar gritando, parecendo uma barraca de peixe. Você é fanfarrão. Mas o estádio sempre foi isso. O negócio é o seguinte. Mas o que você quer? Mas eu espero, O negócio é o seguinte. Eles falaram aí o ponto de vista deles, eu gostaria de dar o meu. Eu se tivesse na condição do Porco aqui do Domênico, eu já estaria fazendo bilu-bilu em geral. Tá certo? E eu, se tivesse na posição do RG, eu jamais teria jogado a toalha da forma que o RG tá jogando. Mas você é fanfarrão. Ele junto com o Domênico. Ei, Domênico, vamos gritar aqui o We Are The Champion. Tá de brincadeira. Mas você é fanfarrão. RG, desculpa, deixa eu olhar o seu computador. Eu só falo com quem tá, os seis primeiros. Tá aí, não? Quem eu também. Ah, então desculpa. Eu também. É isso aí, Segue o jogo, sem falatório. Meu amigo Rodrigo, pra encerrar sua participação, vamos lá, fala aí. Quem mais você quer falar do Santos, seleção? Quer elogiar o Palmeiras? O que você quer? Fala mesmo. Quer elogiar o Palmeiras? Você é doido. Paga um pau pra nós aí, ó. Dois bundões, cara. Paga um pau pra nós. O Domênico nunca foi em partida. Paga um pau pra nós. Não te perguntei isso. Não te perguntei. Sem paga um pau pra nós. É só isso. Paga um pau aí. Complementa aí, Rodrigo. O Santos tem um 2017 promissor aí, né? Trouxe um jogador que aparentemente parece ser bom. Parece que fez 15 gols em 30 e poucos jogos aí. É o estilo de jogador que o Santos está procurando. É aquele jogador rápido para jogar pelos lados. E tem tudo para dar. Acho que ninguém deve sair, né? Aparentemente. Então tem tudo para fazer uma boa Libertadores e um bom 2017. Se sair, eu não acredito em desmanche. Um ou outro no máximo. Acho que nesse ponto aí, o Santos de uns anos... Pelo menos na gestão Modesto, ele vem equilibrando essa situação. Sim. Então dá sim uma perspectiva de um bom ano, de um bom início de ano e de um bom 2017 pra gente. Vamos ver, né? Muito bem. Rodrigo, grande abraço para você. Obrigado pela sua participação aqui no estádio, no momento sem parar, tá bom? Um abraço para vocês aí, eu que agradeço. Falou, Rodrigo. Abraço. Vamos lá, mais um ouvinte no momento sem parar. Sem parar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade para sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Toca, Asdrubal! O cara não acredita no time, cara. Que vergonha. É você que acredita no seu. Sou oito, velho. Nossa. Ó, o Belo, mano. É louco. Essa época o sou oito era bom, mano. É, tem que admitir que é verdade. Essa época o sou oito era da hora, mano. Mas, mano, o Belo, ele tem uma voz da hora. Mas eu acho que não era pro samba, tá ligado? Eu acho que ele tinha que fazer, sei lá, MPB. Do rap metal, então. Não, também não. Sei lá, MPB, R&B, alguma coisa assim. Não, acho que o o Belo mesmo na época de... O Bruce Dickinson. O Belo começou a desandar quando ele foi pra carreira solo, quando ele começou com aqueles negócio de R15, essas coisas aí. Os tênis, né? Traz um tênis aí pra gente. Tênis aí. Naquela época lá que o Belo, mano, ele tinha um dente embaixo da língua, quando ele fazia parte do Soweto e tudo mais, aí era bom, mano. Parecia o dente na língua, parecia um unicórnio na cena. Dente embaixo da língua. Alô! Quem fala? César. César do quê? Com acento no R. César Pereira Watanabe. Olha, não tem nada pior do que o wasabi, velho. Nossa, é da hora o wasabi, senhora, mano. Eu detesto o wasabi, velho. O wasabi é legal. De vez em quando lá meu sashimi encosta no wasabi, velho. Nossa senhora. Vai ser mais um pra comer comida japonesa em churrascaria, né? Imagina, mano. Vou lá na... Um abraço pro Guerreiro e pro Marcinho aí. Lá da Moca, lá tem Max Teixo lá. Ô, mano. São bom. Ô, mano, falar em abraço, deixa eu falar só uma coisa antes que eu apanhe e vi o art, se é que isso é possível. Minha esposa é fãzona sua, no melhor estilo. Essa aqui tá aqui, sua diplomático filha? Tal, tá? Não tem nada além de... Cuidado, hein, velho? Não leva pra deixar bem explicado, sem maldade. Mas, que é essa que veio com você? Os caras que são talaricos. Essa loira. Né? Essa aqui é sua filha? Essa loira. Você tem filha de 18 anos já, cara? Não tenho. Quem é a mina? Aí vocês me complicam, vocês são loucos. Eu não talarico ninguém, não. Tá lá ouvindo, você é louco, pai? Mas pode falar. Então, minha esposa Aline, inclusive, um beijo pra ela, um amo ela, tá bom, RG? Oi, sexta-feira? Sexta-feira, dia de maldade, né? Joga o bacalhau na mão dela, velho. Aí, hoje mesmo, tem, então. Ó, hoje tem risada, você falou maldade, a menina tá fora da risada. Beijo pra Aline, então. Mas o bacalhau não tinha que jogar na mão dele? Amigo. Não, cabecinha do bacalhau sempre na mão dela. Cabeça do bacalhau, tá, é isso aí. Pô, tamo junto, um beijão pra Aline, a sua esposa aí. Obrigado, Aline. Beijo, Aline. Quantos anos, velho, ó? 32. RG3.2. Você sabe que é uma família de japonês, né? O nome dele surgiu dessa... Isso. Não é a verdade, velhinho? É, o Watanabe. Vai ver. Aí o chegou o ponto e falou assim: Watanabe. Ah, sensacional! Entendeu? Aí o Nabe, falou: tá! Aí foi o Watanabe, entendeu? 69 é bom, hein? 69 é bom, hein? Ô, Tini, qual time? 69 embaça o óculos, velho. Como é que é? E aí, mano? E aí? ZL, né, mano? ZL é nóis, mas e aí? Muito. ZL. É nóis, então chupa. Ah, vai, quatro. O trouxa, vai, Marcelo. Nossa, vai, que isso, mano? Que isso, mano? Vai. Ou ela já quer me pegar aí, vacilão. Vai, ô trouxa. 16 anos de janela aqui, o seu comédia. É nóis. Vai, ô vacilão, ZL é nóis mesmo, tô sempre na ZL, mas não falei que trouxe pro time desse mané aí. Mané não. Sim, ah, mané sim, mané. Respeita. Mané. Tá difícil. Fala aí, Motinha. E aí, mano, beleza? Certo. E aí, você tá gostando aí da postura do São Paulo agora, já vai trazer o Nem, tô negociando... Hoje o presidente tava tomando um chopinho lá com o Modesto, tentando passar o... Não, o Modesto tá tomando um soro. Não, tava tomando um chopinho. Tentando mandar o Michel pra lá, quem sabe trazer alguém de lá. Mancada com tá o Modesto, achando? Gente fina. Mancada. Então, Otinha, a verdade é uma só, né? Não adianta a gente se iludir muito, porque o ano foi horrível, né? Sim, isso é verdade. Eu acho que... Teve um momento que foi muito bom, né? Depois... É, mas eu acho que uma coisa boa da nossa diretoria esse ano é que já começou a se movimentar antes do final do ano, né? A gente sempre deixava pra janeiro, pra começar a contratar, correr atrás. Hoje já começaram com o Elton Ney, já estão dando aquele pé na bunda do Michel Bastos, que não quer vestir a camisa. Ô César, desculpa. O São Paulo, há muitos anos atrás, há de anos atrás, vinha se movimentando, sim, com antecedência, porém, talvez, nos dois últimos anos... Até em função aí de vários problemas financeiros, administrativos, errado, né? De capacidade, de competência, parou. Mas eu lembro lá, o São Paulo lá sempre acertando muito o jogador. Se acertava o jogador certo, eu não sei. Mas não dá pra dizer que o São Paulo era atrasado. Isso não. Como o Marco Aurélio Cunha disse essa semana, né? Que o São Paulo não pode ter erro nas contratações, né? Eu acho que eles estão buscando muito isso, né? Claro. Não ter erro, minimizar, né? Aquela coisa, vamos tentar não errar. Vou né? Repetir, São Paulo, na minha humilde opinião, perdeu a mão de tudo, a partir do evento Copa do Mundo. Quando o Juvenal ali, e depois aí ainda coincidiu da saída do... Não, mas foi a queda, coincidiu não. Do Marco Aurélio também sair, aí saiu uma série de pessoas lá. Quer dizer, a coisa coincidência ou não, desfez ali, cara. Foi ali mesmo. Naquele negócio de Copa do Mundo, vamos cobrir Morumbi, vamos fazer não sei o quê, ficou, sabe, aquela coisinha. Sabe de... onde é que eu acho que eu começou acho a cair a coisa? Ali perdeu a mão. Sabe, onde acho, porque, sabe por quê? Porque ele achou que o futebol ia... o São Paulo estava vindo numa boa e ele achou que ali o futebol ia sozinho, entendeu? E não vai. Essa é a minha sensação. Acho que culminou muita coisa aí, né? Muita coisa. Terceiro mandato. Isso eu não tenho a dúvida. Entendeu? Terceiro mandato também é. Da maneira como foi. É, aquelas brigas, aquelas coisas. Mas se você fizer uma análise mais velha ainda, ou mais velha não, colocar num passado um pouco mais distante, eu acho que o São Paulo, como sempre, representou um clube de vanguarda dentro das nossas limitações, né? Caraca, nós sempre fomos limitados economicamente, né? Uhum. Tá no terceiro mundo, vai fazer o quê? País pobre. Mas dentro daquela limitação, São Paulo sempre foi um clube de vanguarda. E eu acho que o problema maior do São Paulo foi até antes disso. Que lá, o São Paulo, toda essa movimentação que aconteceu em alguns clubes, o São Paulo deveria ter se movimentado lá no começo dos anos 2000 já. Com reforma de estatuto lá atrás. Possibilidade de reforma de Morumbi deveria ter sido muito antes daquela questão Copa do Mundo. Sim. Não vamos esquecer que o Brasil entrou numa euforia legal e economicamente ativo e forte. Acho já isso, mais, né? Pro começo dos anos 2000, 2003, 2004, houve uma crescente econômica. E se fosse um clube já... Planejado, né? Um clube com uma capacitação profissional diferente, uma visão diferente, e aproveitando então a onda de títulos de 2005, 2006, campeão mundial de novo... Falar assim, ora, opa, tudo aí, agora é a hora, né? O Palmeiras ainda estava com um plano lá, né, em discussão no conselho, o Corinthians nem imaginava nada. Então, mas você nem imaginava ganhando, nada. Mas você está ganhando, Sombra, então você não liga para isso. Mas é isso que eu tô dizendo. Tá ganhando, vai mexer pra quê? Você não cai, às vezes, quando você aparece no buraco, você cai, às vezes, quando você está lá em cima, que você não presta atenção no buraco que está vindo pela frente. Então, mas é o que a gente fala, e o exemplo da CBF é esse. Tá tudo legal, tá tudo maravilhoso agora? Eu acho que esse movimento de decadência do São Paulo como instituição e como administração, ele não aconteceu a partir de 2009, 10 ou 11. Foi a assinatura embaixo, né? Isso que eu tô falando. Terceira gestão, a idade, etc. Eu acho sim que era lá, quando a gente tava ganhando tudo. É lá atrás. É primeiro ponto, né? É quando começou a cair, foi lá. Porque você dormiu, não mexe, né? Você não mexe, entendeu? Falou, então, assim, coisa anda sozinha. Você é intocável. Você é intocável. Aí falou, futebol? Pode trazer a comissão técnica que quiser, que todo mundo resolve, que nossos equipamentos são ótimos. Mas vocês estão falando ótimos. De futebol, eu tô falando com uma instituição como todo. Não, como todo, tá falando. Porque o futebol, às vezes, você ainda malemar, você vai levando e acaba arrumando do time, você ganha título e faz a torcida. Você ganha um brasileiro aí, como o Flamengo ganhou em 2009, aí você faz negro esquecer de tudo. Eu tô falando como instituição, o São Paulo é decadente. E tem a chance agora de, com um novo estatuto, voltar a crescer. Deus quiser, vai dar tudo certo nesse sentido. O que você pensa disso, César? César suspeita. Eu acho que a nova renovação aí tem que partir no geral, né? Não só do time, mas tudo que vocês falaram aí faz parte. Eu acho que consequência de vários títulos que a gente conquistou também, uma sequência muito grande de títulos importantes, meio que ocasionou tá tudo bem, tá tudo ótimo, a nossa diretoria é melhor, tá sendo sempre elogiada, tá tudo bem, e chegou uma hora que as coisas foram evoluindo e a gente meio que parou ali, né? Sim, sim, com certeza. Eu acho que basicamente é isso aí, mas acho que quando eu falei na questão da contratação, Sombra, eu quis dizer mais assim, sempre nos anos o São Paulo esperava acabar o Campeonato Brasileiro para anunciar um pacote de 5 jogadores, 3 jogadores. Esse ano parece que eu já estou ouvindo movimentação antes da hora, então acho que isso é positivo. Não, também, legal. Né? Se vier mais uns 2 jogadores de meio e meia e centroavante do nível do Wellington Ney, do nível. Não estou pedindo nível de Messi, de Neymar, do nível do Wellington Ney no seu bom momento, aí eu fico mais tranquilo. E nas outras posições vai pegando algumas oportunidades, base, vai levando. Eu acho que considerando que se a gente falar em 2 ou 3 nomes, é principalmente o lateral esquerdo, já que o Mena dificilmente, eu acho, na minha opinião, que não vale a pena pagar os 5 milhões. Tá louco. Não vale a pena. Nem ferrando. Ele não fica. E eu acho que o centroavante, realmente, o Chaves acho que mostrou aí que não serve para ser o nosso camisa 9. É um cara brigador, tem aquele espírito argentino, mas para ser o nosso camisa 9, acho que não serve, não. Eu não sei se dá para definir já o Chaves dessa maneira, porque como ele tá há pouco tempo, eu não sei se é uma fase ou ele é realmente tem problema de definição a gol. Então eu não posso dizer que ele perdeu gols incríveis, perdeu. Sim. Perdeu sim. Mas eu não posso dizer já, ah não, ele é ruim, ele não sabe fazer gol. Porque tem muito jogador bom que na história passa por momentos de perder gols incríveis. Ah, mas Sombral, o Chaves, ele é meio grosso, cara. Porque se fosse uma partida infeliz contra o Corinthians, então, Motinha, tecnicamente ele não é. Ele até sabe dominar uma bola, etc e tal. Mas a função dele é fazer gol, cara. O cara é centroavante. Não é, na verdade, sabia? Ah, então, mas o São Paulo tá jogando assim. Tá jogando, não, mas ele no Boca... A função dele era segundo atacante pelos lados. Mas é que tá, o Calleri também podia jogar assim, inclusive não, jogou no Boca, mas Calleri, no São Paulo ele foi centroavante e matou a pau. Não, mas o Calleri é centroavante de origem. Você pega lá, o Lucas Prato também é um jogador que sai muito da área, ele pode fazer até o lado do campo. Fora da área ele não tem técnica não, é horrível. Ah, eu não acho, acho que o Lucas Prato é um cara que pode jogar até pelos lados do campo, com qualidade. Diferente do Fred, eu acho. Tanto é que se você parar pra pensar, aquela jogada que originou lá o gol lá contra, foi o jogo agora do Atlético Mineiro, pela Copa do Brasil ou foi pelo Campeonato Brasileiro? Foi Copa do Brasil. A jogada que ele já faz no meio campo é de jogador extremamente técnico, cara. Não, mas ele... Jogador extremamente... Vê se ele consegue dar um drible, ele não sabe. Não, mas é que tá assombrado. Ele é um cara muito forte. Muitas vezes ele ganha até no corpo, cara. Okay. Ele ganha até no corpo. Mas eu entendo que jogador de fora da área tem que ter drible. Mas é que tá, vamos lá. Com relação ainda ao Chaves. É um cara, Sombra, que por mais que ele tenha sido infeliz contra o Corinthians... Mas é um cara que perdeu outros gols aí durante algumas partidas. Aquele jogo contra o Curitiba, Curitiba ou Chapecoense, que foi um dia de manhã aqui no Morumbi. Eu sei, mano. Véio, aí perdeu dois. Mas os primeiros jogos dele, a média dele era melhor que do Calleri. Era melhor. É. Os primeiros jogos ele acertou pior bola pra caramba. Pior que foi, né? Então não sei se dá pra medir ainda se ele é um cara que não sabe fazer gol ou sabe. Talvez num outro esquema, num outro time. Valeu, ô César. Martinho. Oi. Muito obrigado pela sua ligação. Você quer fazer merchan, Sombra? Claro. Então vamos lá. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ganhou um kit top do desodorante Extreme. Vamos ver se tá certo. Só o estágio 97 me leva ao salão do automóvel. Opa! Ganhou também. E como você é o último ouvinte de hoje, já ganhou. Ah, levou. Uhul. Aí boa. Sim. Uhul. E pra fechar aí... Consórcio Honda, fácil, barato e sem juros. É fácil, barato e sem juros. Parabéns. Ganhou também. É, garoto. Ligado, também, hein? Um par de ingressos para participar do Estádio 97, que vai acontecer no dia 5 de dezembro, no Banco Honda Hall, lá na Vila Olímpia. Vai ser legal demais. Entrada, comida, bebida e um belo kit da Honda, tá bom? Legal. Deixa eu só dar um recado aí, que acho que o Beija não tá hoje aí, né? Sim. Quem? Mas eu sou fã. Eu sou fã dele desde a época que ele fez aquele filme Ghost, pô. Ghost! Bem lembrado. Você não imagina a legião de fãs que ele tem por causa desse filme, velho. Nossa, porra, cara, Fantasma do Trem. Fantasma do Trem. Ô, velhinho, você tem que mandar um e-mail pro Bai, tá? Pra combinar direitinho pra ir lá com a gente no Honda Hall lá. É ba@97fm.com.br, tá bom? Alô. Parabéns abraço. Pelo programa aí, grande abraço. Valeu, obrigado. Valeu, esse foi o momento sem parar. Já notou como às vezes basta um adesivo para começar uma revolução? Por exemplo, vejam o que representou Paz e Amor para a liberdade de uma geração. Ou o No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila. E a bolinha amarela e sorridente do Smile, hein? Fez muita gente sorrir por aí. Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno e que vai deixar o seu carro ainda mais bonito, com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, tá esperando o quê para fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar, troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 da Energia 97. Ah, o Benjamin agora vai falar também da Honda. Eu? Olha só, amigão, presta atenção nesse recado que é legal demais. O ano tá acabando. 2017 já tá aí. E provavelmente você já fez seus planos pro próximo ano, certo? Todo mundo faz, né? Uns falam que vai parar de fumar, outro fala que vai fazer esporte, outro que vai emagrecer, outro que fala que vai casar, né, mano? Mas que tal dessa vez você fazer planos para conseguir realmente realizar? Então vou te dar uma dica muito legal. Como comprar uma Honda nova. Isso mesmo, presta atenção. Com o consórcio Honda, você realiza a compra ou a troca da sua motocicleta de uma forma programada e com parcelas que realmente cabem no seu bolso. É o jeito mais fácil e barato de realizar esse seu plano. E o melhor de tudo, você não paga juros. Vou falar de novo. Você não paga juros. Olha só que moleza. Parcelas a partir de R$ 104,00 mensais. Você realiza o seu sonho de ter uma moto Honda. E o melhor de tudo, você não paga juros. Mas olha, não perca tempo. Vá agora mesmo ou vá amanhã, mas não deixe de ir não. É uma concessionária Honda, faça o seu consórcio e comece 2017 realizando seu plano. Que bacana, né? E o consórcio Honda não parou para ir não. Olha só que bacana o que vai rolar, essa festança que vai rolar aqui junto com o Estado 97. Os primeiros ouvintes, os 5 primeiros ouvintes que ligarem e falarem a frase consórcio Honda é fácil, barato e sem juros, vão ganhar um par de ingressos para participar do Estádio 97. Ao vivo, lá no Banco Honda Hall, dia 5 de dezembro, com tudo incluso. Entrada, comida, bebida e ainda vai ganhar um kit da Honda legal pra caramba. Então se liga, tem que ligar aqui no Estádio 97 e falar a frase consórcio Honda é fácil, barato e sem juros. Demais, né? Um abração pra toda a galera do Consórcio Honda. É isso aí, um abraço a todos do Consórcio Honda. Vamos trazer aqui algumas mensagens ainda que nós temos aqui pelo nosso WhatsApp. Vamos lá. Mensagem rapidinho. Como é que eu conheço um palmeirense muito doido e brincalhão? Volta e meia vem negando que seu time é campeão. Ele é muito gente boa e um DJ sem preconceito. De quem eu tô falando? Ah, é do Domênico. É o rap do Domênico. É isso aí, Dodô. Boa. Que é o Léo de Franco da Rocha. Boa. Aí sensacional. Aí, tá vendo? Se ele tivesse aqui no Energia, sensacional. Hoje é sim. De Lara. Vamos lá. Mais um. Domênicozinho, Domênicozão. Não quer gritar que é campeão. Larga de frescura, a taça já tá na mão. Ou você prefere que o Regi passe o babão? Foi criativo, rapaz. Boa. Ai, Domênico Lara. Meu Deus do céu. É criativo, mas hoje não. Vamos lá. Ontem eu falei sim, pô. Rapaziada do estádio, que é o Caco do Parque Dorotea. Mano, uma troca aí, ó, justa. Palmeiras e Corinthians. Manda pra gente Giovanni Augusto, a gente manda pra vocês o Arouca. O Zaldinho gosta do Arouca. E esse Giovanni Augusto, ele é muita bola. Mas ele não tá bem no Corinthians porque ele precisa. Ele precisa de volantes atrás dele, né? Que municinha, que marque por ele. Ele é um cara muito bom. Acho que ia agregar bastante pro Palmeiras ano que vem. Um abraço, rapaziada. Eu não queria essa troca, não, velho. O Arouca é bom jogador, mas é aquele carro lá que já tá meio encostado. Só funciona na maresia, velho. Vamos lá, tem mais. Aqui, no oferecimento da BV Financeira. Crédito rápido pra usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Salve aí, galera do estádio. Aí, tanta chuva caindo em São Paulo assim de tarde. E aquele vazamento de água do Arena Movediça. Daqui a pouco vai dar pra fazer Alcatraz lá. Pra improvisar. E a sua irmã vai ser carcereira lá. Vamos lá, mais uma. Boa tarde, amigos. Tô no trânsito, tô inerte. Agora eu mando um rap pra Estádio 97. Mando um salve pra um cara que não passa pano, apesar de corintiano, é gente boa, ele é humano, com informação e muito humor. Ele vem com tudo para o seu temor. Agora eu vou falar, tô um pouco na lombra. Mando um abraço pro meu amigo Sombra. E você tá ligado, agora também vou falar. Quem segura a onda na produção, certeza, é o Bar. Agora eu falo de um cara polêmico, me envenena com arsênico, é o Mano Domênico. É isso aí, parceiro, QI de marmota. Você tá ligado que esse cara aí é o Mota. Obrigado. Excelente, hein? O cara deu uma zoada no Mota lá, foi bom. Os ouvintes do estádio são maravilhosos. Estádio 97. Muita criatividade. Também tem o oferecimento, né, do Extra, Benjamin. Olha só, torcida animada merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos e torcer. E olha, graças a Deus, diga-se de passagem, graças a Deus, tá chegando o fim de semana. É dia de jogo, é dia de chamar os amigos para sua casa, ver seu time dar show de bola e ainda tomar aquela brama bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato. Mas e você? É hora, amigão, de você fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar Brahma no seu carrinho. E aproveite que o Extra tem ofertas imperdíveis e não deixe faltar Brahma em casa para você curtir o futebol com seus amigos. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Brahma gelada, o Extra garante a goleada e a alegria. A goleada de alegria, é. Goleada e alegria e goleada de alegria. Você entra com Brahma gelada e os amigos com a torcida animada. Você merece o Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. Ó, pessoal, um recado é importante. Agora é o momento do Estádio 97 solidário, hein? O nosso amigo Luiz Roberto Manzano, ele está precisando de doadores de sangue. As doações podem ser feitas no Banco de Sangue da Beneficência Portuguesa. É, a Beneficência Portuguesa fica na rua Maestro Cardim, número 1041, na Bela Vista. E lá o estacionamento é gratuito para quem doa sangue. Você tem que fazer a sua doação, por favor, em nome de Luiz Roberto Manzano, tá bom? O horário para doação de sangue é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde. E sábados e feriados, das 7 da manhã às 2 da tarde, tá bom? Então, doações de sangue em nome de Luiz Roberto Manzano, no Banco de Sangue da Beneficência Portuguesa, aqui na Bela Vista. Sim. Bacana? Bora lá, galera. Boa ação. É isso aí. Bom, queria agradecer aqui o nosso Santista Estranho, que veio dentro da campanha Novembro Azul. Muito obrigado, viu? Boa, Alexandre, meu querido. Posso Alexandre mandar um abraço rapidinho? Bezerra. Manda. Rapidinho. É, claro. mandar um abraço aí pra minha mãe, pra minhas irmãs, Luciana e Renata, pra minha esposa Aline, pros meus filhos, Ana Luísa e Igor, Tiago, Paulo, Enzo, Paulinho, tudo pro isso Mê. Teu filho? Não, não. Caraca. Esses são outras pessoas, tá? É, mandar um mas o RG, quando ele veio aqui a primeira vez com o ouvinte, ele mandava abraço assim e era tudo filho. Ah, era tudo filho, não é o caso. É só Ana Luísa e o Igor mesmo. O resto eram outras pessoas. Ana, Luísa e o Igor? Não, Ana Luísa e Igor. Ah, tá. É, pro Digão, pro meu sogro Farinha, que faz parte do Independente Farinha, Futebol Clube. Farinha. Rapaziada do Reviravolta Máfia, todo mundo lá da Clear Sail, da PIB Orquídeas, lá da Caixa d'Água, Orquídeas. E tem um detalhe: o Benja não tá aqui, mas eu queria falar pra ele que eu sou parente do Leopoldo Hengler, que ele adora, que ele entra aqui, ele fica bravo pra caramba. Ele é meu parente, cara. Legal, bacana. Mas é isso aí, obrigado mesmo, Deus abençoe vocês aí. Falou, muito cara, obrigado. Valeu. Valeu, obrigado, velhinho. Muito legal, valeu. Gente, muito boa, muito obrigado, seja sempre. Oi, desculpa o Domênico aí que colocou aqui. Você pra fora. Eu não coloquei. Ele gongou a não sua gonguei. Esperança de ser um sucesso na música. Mas eu não gonguei, podia quem ser o novo Jay-Z, velho. Quem gongou foi o Elinho. Foi a música que você trouxe. É. Opa! Cadê a música? Mas não se vai encerrar. Não se abata com isso, porque o Cafu também foi reprovado. Exatamente. Várias vezes. Mas você pode ser o novo Jay-Z, casar com a Beyoncé. Olha só um minuto, como é que foi a votação? A hora que o Sérgio Luca quiser soltar a música, tá no ponto. Tá no ponto, acabou. Acabou o Katsu. Acabou. Como é que foi a votação? Foi. Eu fui o último. Foi o Elinho, você e a Marina. Então, mas eu fui obrigado a votar por último, é isso? Ah, perdão, foi o Bernardo. Bernardo. Votou contra ele. Aí você veio e arrematou. Bernardo, eu vou te falar. Viu? Bernardo é puxar saco do Domingo. FG, quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? Liga em Vista Aérea. Faça bonés bacanas. 3031-2288. Rodrigo Martins da Silva. Legal, e a camiseta do estádio com apoio de fitcamisetas.com.br. Eduardo Amirabili. Amirabili. Amirabili. Olha o rap. Ó, falou, tchau. Olha o rap, ó. Cadê o rap? Ali. Olha lá. Ah. Você é tudo que eu sempre sonhei. E no passado eu nunca encontrei. Difícil de explicar, difícil de descrever, mas tenho que te falar, eu tô tão afim de você. Você é tudo que eu sempre sonhei, e no passado eu nunca encontrei. Não sei onde isso vai dar, não sei como que vai ser, mas tenho que te falar, eu tô tão afim de você. Eu tava me procurando, recolhendo pedaços e fazendo remendos. Eu prometi pra mim mesmo que chega de sentimento. Eu fechei pra balanço, eu precisava de tempo, mas coração nunca faz desse jeito. E assim você apareceu e roubou a cena. Me fez querer de novo aquela chama acesa, aquela brisa de sonhar acordado, coração apertado, querer você do meu lado. E você dizendo não, querendo dizer sim. Com medo de sofrer, mas desejando ser feliz. Eu tô ligado, nós não planejamos ser assim. Paixão falou mais alto, nos beijamos e daí? Iniciou uma nova história em nossas vidas. Eu sei como começa, mas não sei como termina. E com um vício me envolvi e nem notei. Mas tô aqui pra dizer, tô tão afim de você. Tudo que eu sempre sonhei. E no passado eu nunca encontrei. Ó, eu vou falar um negócio. Eu vou dizer um negócio. Você já ouviu falar em injustiça? Legal, hein? Você ouviu falar em injustiça? O som do cara é bom, mano. Som do cara é bom. Eu vou te falar uma coisa. Eu vou te falar uma coisa, lógico. A equipe aí do Energia Me Ouve, ela é soberana, né? Lógico, tem que respeitar. As decisões são soberanas. Eles decidiram que você tinha que ser gongado, você foi gongado, foi uma coisa. Né? Bom, vou te falar uma coisa. Música comercial, refrão bom. Valeu, obrigado mesmo. Não desiste. Ah, legal, velho. Legal. Agora eu tô falando de coração, não tô falando pra zoar. Obrigado mesmo, de coração. Tô falando assim, refrão bom. Lógico que talvez tivesse competidores mais fortes naquele momento. Sim. Mas eu falei pra ele isso aí. Falei que não é ruim. Mas... é que tem. Chega uma fase do Energia Me Ouve, deixa eu explicar como é que funciona a coisa. Lógico. Pra entender. No começo é mais fácil de você aprovar algumas pessoas e lá na frente fica difícil. É igual o The Voice. Porque... Porque é igual, exatamente, né? Porque você começa a visualizar que lá os caras que estão já foram classificados, você vai pôr mais um que vai disputar 3, 4 naquele mesmo segmento. Aí não dá, porque você não tem como pôr todo mundo, infelizmente. Não, você fez direitinho. A gente deve ter falado isso aí. A letra boa, a música com refrão, gente. O refrão não demora pra entrar. Não, muito bom, muito bom. É sério, tô falando sério. Não, é legal. É boa, é boa. Mas não é porque a gente gonga tudo, porque é ruim, gente. Eu peço desculpa a você, mas isso é decisão soberana. Não, mas tem no YouTube, tem nas plataformas de streaming também. Procura lá Alexandre Assis, A Fim de Você. Tem outras músicas lá também, então... Legal. Enfim. Mas tá com essa música onde? Ó, Arnaldo Sacomani, ó, o cara é bom. Não entendi, mano. Se ele é bom, cara. Se eu quiser escutar essa música, olha aí, Henrique Bonadinho. Mas é lá que vai gravar. O vencedor do Energia Me Ouve vai gravar no Midas. Eu sei, mas daí o Rick não ouviu. Quem ouviu foi o Elinho. O Elinho gongou, mas o Rick. O Elinho é o braço direito do cara, porra. Tá queimando. Daí. É o Elinho, é o braço direito do cara, porra. É, mas vai que o braço esquerdo é melhor. É. Mas, às vezes o cara braço direito do cara e o cara é canhoto. Os senhores estão denegrindo a credibilidade dos jurados, Muito pelo contrário. Não, mas agradecido mesmo. Isso é tudo jurado de bom. Parabéns, Alexandre. Valeu, mandou bem. Parabéns, obrigado. Viu? Obrigado mesmo. É isso aí. Mas não deixa o Estádio 97, volta na segunda-feira no oferecimento de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem, BV Financeira, crédito pra usar como quiser. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Valeu, gente, quem foi, velho? Eu quero mandar um abraço pra professora corintiana Lucimara, lá da escola João Domingues Sampaio. Um beijão. Professora lá da Vila Maria. É professora corintiana, fazer o quê, né? Que estranho. E dizer que quem ganhou dois ingressos, saiu um par de ingressos pro Salão do Automóvel, foi o César Watanabe. Boa! Valeu, gente! Tchau! Toda sexta no Energia da Noite. Fantastic. Miniscuio com Soundcheck Radio. 1 da manhã. Energia. O maior festival de música eletrônica do Rio de Janeiro. Chega a São Paulo. Euforia em Wonderland. Sábado, 17 de dezembro. Fazenda Vale dos Sonhos e Tu.